Começa agora o Quadrincast. Potter! Why so serious? We call him Hellboy. Call me the Punisher. I'm Kick-Ass. I am Hellboy. I'm Batman. Quadrincast, quadrinhos, filmes, séries e assuntos nerds em geral. Olá, tropa, está começando mais um Quadrincast. Aqui é Leandro Laurentino e, pô, confiar em amigo vampiro fura-olho é brincadeira. Meu nome é André Facas e o Armagedon pode esperar, vamos matar o pastor. Eu sou o Ricardo Sorvillo e Jess Custer é o cowboy do terceiro milênio. Aqui é Léo Spy e eu achei o tema muito apropriado ao Natal. Aqui é Nikita e quando crescer você pode ser tudo que você quiser. Então, tropa, a gente tá aqui porque vocês pediram e a gente tá aqui pra fazer a segunda parte de Preacher, né? Tá prometido desde agosto. Vocês imploraram, vocês pediram, vocês sequestraram a minha família, vocês mandaram Antrax pra minha casa. Então, por favor, pode soltar já minha mulher, pode soltar minha mãe. E assim, a gente tá gravando, tá? Pois ameaçaram o cachorro da Nikita, o Osaminha. Esse aí com esse nome, duvido. Muita coragem pra ameaçar um cachorro chamado Osaminha, né? Mas enfim, a gente tá aqui pra cumprir o prometido, o nosso presente de Natal, tem tudo a ver, né? O tema, Preacher com Natal, o nosso presente de Natal pros ouvintes, tá aí a segunda parte de Preacher. A gente principalmente vai... pros ouvintes cristãos. É, pois é. A gente vai... Hoje não, todos eles, né, Natal, cara? Natal em família, né? Vai ter muito nerds inspirados aí falando de Preacher na você, ceia de Natal. Se você eles quiser... vão colocar Preacher pra tocar no dia 25. Exato, vai lá na hora, assim, na hora da ceia, 11h30, na hora da Missa do Galo. Enquanto o Papa estiver falando lá, você solta esse podcast pra todo mundo ouvir. Vou deixar claro novamente aqui, como eu fiz na primeira vez. A gente tá comentando uma obra e isso não reflete as opiniões de nenhum dos membros do Quadrincast. Ah, é, sim. Você tá tirando o corpo fora. Da minha não, hein, por favor. Não reflete a opinião do Quadrincast enquanto o grupo, entendeu? Então, tem gente com medo da mulher aí, hein? Enquanto pessoa jurídica. É, enquanto pessoa jurídica. Eu vou ser excomungado desse jeito. Expulso da igreja. Eu não vou conseguir batizar o meu filho, cara. Quadrincast é um podcast laico. Então, não tem nada a ver com religião. Pode crer. Então, só para fazer essa lembrança aí pros digníssimos Quadrincasters, eu quero carta de bispo vindo parar aqui na sede do Quadrincast. Então vamos lá. Você pode mandar tudo lá, tudo com endereço lá para Porto Alegre. Isso. Então a gente vai começar esse show de blasfêmias aí numa data apropriada, logo depois do e-mail. Agora no Quadrincast, leitura de e-mails. Pois é, tropa, estamos começando mais uma leitura de e-mails, a última leitura de e-mails desse ano, de 2012, né? Se você está escutando essa leitura de e-mails, o mundo não acabou no dia 21. Erramos novamente, né, a data. Acho que já deu, né? Acho que a gente já tem que parar de tentar adivinhar isso aí. É, esses maias aí são ruins de matemática, cara. Os caras sabem fazer conta, né, cara? Ainda Léo Spy falou um negócio certo. Acho que eles não contaram os anos bissextos aí. Pois é. Erraram na conta, velho. O mundo já acabou faz uns pelo menos uns 150, 200 anos já. É, desde que Rob Liefeld começou com Rapina e Columbo, o mundo acabou, né? Eu acho que a data do calendário maia caía ali sem contar os anos bissextos. Eu acho que foi no One More Day, não sei. Pode ser ali também, viu? Pois é, e nessa edição especialíssima aí de fim de ano, e a gente tá aqui pra fazer os comentários da edição 36, do Quadrincast 36, né? A nossa participação na iniciativa Excelsior, e o quadrinho comenta 7 do Hobbit. Tô aqui Leandro Laurentino e meu companheiro Ricardo Sorvillo. Olá, pequenos gafanhotos. Pequenos gafanhotos, rapaz. Mestre Ricardo Sorvillo está aqui pra gente fazer essa leitura de e-mails. Como a gente disse, essa leitura de e-mails, ela faz relação ao Quadrincast 36 em que a gente falou sobre o Hulk, né? Mas dando um enfoque mais nas edições do Stan Lee, né? Um personagem criado pelo Stan Lee. E isso fez parte da iniciativa Excelsior, para comemorar os 90 anos do criador da Marvel, né? O criador da Marvel como a gente conhece hoje. Nos últimos dias saíram aí alguns, mais alguns episódios dessa fantástica iniciativa, a maior do universo podcastal brasileiro, né? Sem dúvida nenhuma. Um crossover bem bacana, a gente tá participando de alguns, teve gente do Pipoca e Nanquim, do MDM participando aqui no Quadrincast, quer dizer... Aliás, vale mandar um abraço de novo pro Bruno Zago e pro Corto, que participaram com a gente aqui do podcast do Hulk, foi muito legal. Pois é, e o bacana é isso, né, esse crossover, o pessoal participando do podcast um dos outros. Essa semana saiu o EnxutoCast lá do Baile dos Enxutos, né, o 54, que foi falando sobre Thor. O Areva 121, falando sobre o Surfista Prateado. E os Ovos Zumbis 30, que falou sobre o melhor e o pior da vilania do Stan Lee. Falando sobre os vilões, né, criados aí pelo Stan Lee. Muito legal, tem muito personagem, tem muito vilão aí interessante que o Stan Lee criou. E é assim, todo mundo se concentrou nos heróis e o pessoal dos Ovos Zumbis concentrou nos vilões. Muito legal. Muito bacana. Tem a participação do Léo Spy, né, do Quadrincast lá, que é irmão, inclusive, de um dos participantes, né? É, descobrimos isso na Fast Comics, é verdade. Então, pois é. E tem mais coisa ainda pra sair. Tem, dos que eu lembro, agora vem Doutor Estranho por aí. Tem mais outros podcasts pra sair ainda sobre Excelsior. Não sei se no momento em que você estiver escutando esse podcast já vai ter saído, mas tem coisa bacana até o final de dezembro aí da iniciativa Excelsior. É, continua acompanhando aí os posts, né? A gente vai manter o nosso post atualizado com todos os podcasts que forem saindo. Os nossos amigos dos podcasts também têm posts atualizados com os episódios. Então, não tem jeito de você perder nenhum. E o outro tema dessa leitura de e-mails é um que o pessoal já está começando a ficar ansioso, né? Já tem gente perguntando no Facebook, o pessoal está querendo saber. E aí? E o resultado da promoção? É verdade, promoção Magnetar, né? A gente sorteando aí uma... Sorteando não, né? Um concurso cultural para os nossos ouvintes aí, o pessoal que curte a gente lá no Facebook, que acompanha. E para ganhar uma edição, né, autografada pelo Danilo Beirute do Astronauta Magnetar, né? Não, peraí. Não é só a edição, não? Não! Eu pensei que é ainda bem autografada pelo autor. Claro! Autografado, né? E aí, que isso, cara? Se eu soubesse, eu não tinha colocado isso pra jogo. Não tinha colocado isso pra jogo, será meu. Você não tava lá na Fast Comics, não teve. Pois como. É, cara. É isso. Perdeu. Problema, né? Perdeu o Playboy. Mas é o seguinte, não vamos perder tempo, não. Vamos anunciar o ganhador da promoção. E o ganhador foi um dos nossos ouvintes mais fiéis aí, né? Thiago Machado. Aê, Thiago, parabéns. Thiago... Só para dizer que o Thiago não ganhou por ser um dos nossos ouvintes mais fiéis. Ele ganhou porque ele fez um poema em cima da pergunta que a gente fez, né? Exatamente. Fez um senhor poema. Vamos colocar aí no post, né? Vai estar aí no post o poema, né, do Thiago. Ele realmente se esforçou, fez um negócio muito bacana. Thiago poetando pra caramba aí. Poetando pra caramba, claro. Com um bom nerd, poetando pra caramba. Por isso mereceu. Mereceu. Parabéns, Thiago. Já tá ganhando aí, levando um Astronauta Magnetar aí de Natal. Vai chegar depois, mas como se fosse um presente aí de Natal do Quadrincast. Pois é, e falando em presente de Natal, a gente não pode esquecer da nossa parceria aqui com o pessoal da Fiction Corp, né? Pra galera que tá entrando direto lá, procurando a camisa do Ciclope, querendo comprar, a gente quer dizer pra vocês que a Fiction, ela entrou em recesso agora, no dia 16 de dezembro, vai ficar até o dia 5 de janeiro. Então você pode continua comprando mesmo as camisas, não tem problema, mas saiba que nesse período eles estão em recesso, as camisas só vão ser enviadas depois do dia 6 de janeiro. É, porque o Alexandre também é filho de Deus, né? Pô, o cara precisa descansar, né? O cara passa o ano inteiro fazendo camisa aí pros nerds, tem hora que tem que dar uma parada pra poder dar uma descansadinha. Claro. Mas não tem problema nenhum, você continua comprando e depois do dia 6 de janeiro já começam já as postagens do que você comprar durante esse período. E lembrar que a nossa camisa, Cyclops Was Right, tá lá em promoção de 35 por 30 reais e vai ficar até o final desse recesso. A gente combinou com o Alexandre que vai permanecer por mais ou menos uma semana além do prazo que a gente tinha pensado e tá indo muito bem, né? Eu, se fosse você, não perdia tempo e ia lá comprar antes que acabe. A minha chegou semana passada e tá muito bacana, tá muito legal a camiseta. A minha chegou na semana passada e tá fedendo demais porque eu não tiro nem pra tomar banho. Aí eu tirei uma foto, meu eu já Deus. Fui criticado no Facebook, já reclamaram que eu não sou um modelo à altura do Quadrincast, ou pior, disseram que eu sou um modelo à altura do Quadrincast, o que é pior ainda, eu acho. Eu também acho. Enfim, não, mas o link aí pra camisa do Cyclops Was Right tá aí no post, cliquem, deem uma olhada, a camisa tem uma qualidade excelente, vocês já conhecem a qualidade da Fiction, então cliquem lá e comprem, vale muito a pena. E detalhe, hein? 2013 vem novidade por aí. Pois aguarde. É, né, cara? Aguardem, aguardem. Tem muita coisa aí pra 2013. A gente tá preparando muita coisa legal nessa parceria com a Fiction. Bom, e nós tivemos aí também... nós tivemos participando aí de alguns podcasts nesse último período aí, né? E citando aqui o BadernaCast 89, falando da terceira temporada de The Walking Dead, que a nossa Nikita participou lá, né? Ela botou no Twitter e os caras chamaram. Fã de terror, né? É. Fã de zumbis, terror. Quem escutou o Quadrincast sobre zumbis viu o quanto que ela curte o tema, né? Exatamente, é a nossa especialista. E também tivemos uma menção lá no Rádio Blau 89, né? Que falou da iniciativa Excelsior, né? E o bacana é que o Rádio Blau, ele não é um podcast sobre quadrinhos, né? Para o pessoal exatamente. Ficar sabendo. Podcast sobre música e falaram da gente lá. Bacana. Exatamente. Muito bacana. Muito bacana. Os links vão estar aí no post. Pois é. E agora vamos para os comentários sobre o Quadrincast 36, né? O Hulk de Stan Lee. Primeiro comentário foi do Coruja. Coruja? Será que é aquele do Watchmen ou aquele do Terra 2? Fala pra gente quem é você, Coruja. Pois é. De que mundo você vem? Vamos lá. Só uma correção quanto ao futuro imperfeito. Ele começa já querendo corrigir a gente, né? Mas enfim, acho que ele tá certo. Não, tá certo. É, a questão é que a própria humanidade fode com o mundo em uma terceira guerra mundial. Só sobreviveu um Hulk, herói. É porque durante a gravação a gente ficou um pouco na dúvida, né? Se na verdade tinha sido o Hulk que tinha feito o estrago ou se não, né? Aqui ele tá dizendo pra gente não, que não foi o Hulk, mas ele se aproveitou da situação. Enquanto o sobrevivente vivia embaixo da terra, o Hulk permaneceu na atmosfera radioativa, absorvendo e reconstruindo uma cidade. E aí ele ficou maluco pelo excesso de radiação, e a solidão, né, enquanto estava todo mundo vendo debaixo da terra. E aí, quando a humanidade voltou, ela se curvou os desejos obscuros do Hulk. E, cara, pelo que eu me lembro dessa história, foram desejos pra lá de obscuros, né, pelo que eu lembro lá do maestro. E diz que a sala de troféus não é do Hulk, é do Rick Jones, e o Rick se tornou um colecionador e parte dos rebeldes. Isso acontece, né? Às vezes, quando a gente fala de uma edição um pouco mais antiga, algumas coisas a gente acaba sendo traído pela memória. Tem um amigo meu do trabalho que diz que a memória é péssima conselheira. Então... É verdade. Mas tá aí, tá o registro, tá certo, é isso aí. Valeu, Coruja. Tivemos também um comentário do Pablo Sarmento, né? Que ele começa assim, né? E aí, galera do quadrinho, como sempre, fazendo um trabalho muito bom. Muito obrigado. O Bruno trouxe várias informações extras sobre o Golias Esmeralda. É, o Bruno Zago, com certeza ele já tem coisa ali guardada para um quadrinho no Cinema 3. Pode ter certeza. Sobre os filmes, o que eu mais gosto é o do Norton mesmo. Parabéns. Tá certo ele. Também Norton, acho. Falei isso no cast também. Prefiro também, gosto mais do Norton. Mesmo o Ruffalo fazendo um papel muito bom nos Vingadores. Eu também achei. Aí ele tá dizendo aqui, né, pra todo mundo o para-tag Rei Dilma toca Quadrincast nas escolas. Vai que alguém do governo vê e rola aquela verba de incentivo à cultura, né? É bom. Isso daí, tomara que seja pro ensino médio pra cima, né? Porque com a quantidade de palavrão que eu principalmente falo durante gravações, a gente não pode aconselhar isso pra ensino fundamental, não. Não. É só pra galerinha mais velha. Eu não deixo meu filho escutar o Quadrincast nem a pau. Um abraço pro Otávio Aragão, que sempre diz que não deixa os filhos dele escutarem por minha causa, porque eu xingo demais. Pois é, a gente também teve um comentário do Lázaro Silva, né, que disse que o podcast ficou muito legal, mas e sem fazer mimimi, ele queria citar uma história foda do Hulk que vocês esqueceram, que é o Hulk The End. Verdade. Sensacional essa história. Foi uma história escrita por Peter David e desenhada pelo Daily... Eu nunca sei falar o sobrenome desse cara. Quo. Como é que é? Daily Quo. É, acho que é Dale Kiwon, sei lá. Ou que seja. E que é muito foda. Os conceitos dela pro Hulk são muito legais. E a iniciativa Excelsior está sendo muito legal. Valeu mesmo, pessoal. É, na verdade, só para esclarecer aí pro Lázaro, que na verdade a ideia é que fosse apesar de a gente ter falado de algumas outras fases, a ideia era focar mais no Stan Lee. Então dá uma desculpada aí na gente por ter esquecido de citar essa história, que é realmente sensacional. Uma das poucas dessas The End que ficaram realmente muito boas, né? Eu acho que além dessa, só do Justiceiro prestou. Eu sou suspeito pra falar que eu gosto de uma que todo mundo acha uma porcaria, eu não vou nem falar aqui qual é. Eu gosto de X-Men, o fim. Nossa, eu nem lembro dessa história. Putz, eu gostei. E além dos comentários do Quadrincast 36, a gente também teve os comentários do Quadrin Comenta 7, né? Que foi sobre o Hobbit. É verdade, tivemos comentários sobre o Hobbit. E nós selecionamos aqui, foi inclusive uma falha minha, né? Eu falei no cast, fazia muito tempo que eu não li o Hobbit, eu realmente esqueci aqui, o pessoal corrigiu aqui, já agradeço, que era sobre o Azog. Tanto o Henrique quanto o Digo Freitas, né, eles me avisaram aqui, né, que o Azog ele realmente existe na mitologia do Tolkien, mas ele não é um personagem no Hobbit. Acho que foi por isso que eu me enganei. Então, só pro pessoal aí saber, né, que o Azog era um orc-chefe em Moria, como aparece no filme, só que ele é morto, ele é morto pela mitologia do Tolkien antes daqueles eventos, numa batalha ele é morto pelo Dain Pé de Ferro. Exatamente. Numa batalha, nos portões de Moria, da forma que foi mostrado no filme, só que é diferente. Na mesma batalha que o Thorin ganha o apelido, né, a alcunha de Escudo de Carvalho. Só que no filme é diferente. É o Thorin que acaba cortando o braço do Azog, mas na verdade ele na mitologia do Tolkien ele é morto. Isso tá em apêndices e tal, entendeu? É, só pra o cara pega um apêndice de um dos livros lá, sei lá, do Silmarillion, que tem 30 milhões de apêndices, o cara pega um, aí vai, diz, não, vocês esqueceram que naquele parágrafo o cara citou o Azog e tal. É verdade, esquecemos, realmente não citamos, que tava lá na literatura do Tolkien, mas, pô... Assim, não invalida o que eu disse lá, que o visual dele tem toda a cara do Guillermo del Toro. Isso com certeza, mas eu realmente não lembrava que o Azog existia na mitologia, mas ele realmente existe. Essa passagem, toda essa história dos anões é bem legal. Ele realmente mata o avô do Thorin, isso realmente acontece, tá tudo aqui nos comentários do Digo Freitas e do Henrique, né? E o Kleber, que também comentou, né, falando sobre a questão do visual dele, né? Que ele fala que o Azog, ele parece uma mistura do personagem albino do segundo filme do Hellboy com aquele monstro da mão retrátil, né? O design realmente tem toda a cara do Del Toro. Então tá aí. Eu vou inclusive, estamos deixando aí um link que conta a história do Azog aí no post. Quem tiver interesse vai saber direitinho a história do Azog. Pra quem é fã do Azog, que era um personagem importantíssimo antes... É, o pessoal, tá, o pessoal ficou bravo aí que... Mas enfim, a gente também deixa aqui uns abraços aí pra galera que normalmente a gente não consegue aqui citar nos comentários, né? Vamos começar aqui mandando um abraço pro Guilherme Kroll, que acha o Russell Crowe tão ruim quanto o Kevin Costner. Nossa, já tá achando ruim antes do... Bom, abraço pro Rafael Neri lá do Cruzador Fantasma e o Kio Caio César pelos retweets. Ao pessoal do site Buqueando, sensacional o nome. E o pessoal do Crazy Cast que curtiu o Quadrincast do Hulk. Pois é, e aqui eu quero fazer um agradecimento especial a toda a tropa Quadrincast. Caramba, a gente esse ano cresceu de uma forma impressionante, impressionante. Pra vocês terem uma ideia, a gente triplicou o número de downloads em relação a 2011. Vocês têm ideia do que? Se fosse uma empresa, se o Quadrincast fosse uma empresa, a gente hoje estaria valendo 3 vezes mais do que a gente estava valendo no final de 2011. É muita coisa, e a gente só tem que agradecer a todos vocês e dizer que isso motivou a gente pra fazer muita mudança, muita coisa legal vem por aí. A gente pede a todos que aguardem ansiosamente o dia 9 de janeiro, que vai ter uma grande novidade para Quadrim como um todo, e a gente espera contar com toda a tropa ali, que é quando vai sair o primeiro Quadrimcast de 2013, não é isso, Ricardo? É verdade. Primeiro Quadrincast de 2013, dia 9 de janeiro. Um tema muito legal. Tenho certeza que você também gostou muito, né? Ah, eu sou suspeito para falar, mas é um tema também pedido por muitos membros da tropa, né? É verdade. Vai ser. Vamos começar o ano em grande estilo. É, podem ter certeza. E nada será como antes, depois dessa estreia do... Porra, nós estamos prometendo pra cacete, hein? Porra, né, cara? Se a gente fizer alguma merda, nós vamos levar pedrada até o... Nós vamos ser trollado até o final dos tempos. A gente vai criando expectativa, e o cara entra lá no site. É isso. Mas enfim, é assim que funciona. Se vocês não curtirem, digam pra gente hype, que não curtiram. Estamos criando hype. Se o pessoal não curtir, tem mais é que dizer que não curtiu mesmo. Aí a gente muda. Vamos fazer o quê? Bom, então é isso, gente. Vocês sabem que podem aí curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/quadrincast. Podem seguir a gente no Twitter, @quadrincast, ou enviar um e-mail pra gente em quadrincast@quadrim.com.br. A gente agradece muito a confiança de vocês, como vocês ajudaram a gente em 2012, pede para vocês continuarem com a gente até ano que vem, 2013, nos anos que virão. Fechar com aquela mensagem típica de saco de pão. Agradecemos a preferência. É isso aí, um bom 2013 para todos nós. E agora vamos ficar com o nosso especial, né? Não é Natal, porque tá saindo um dia depois do Natal, mas é um especial de Natal. Tem tudo a ver com o clima natalino, né? Que é... Tem. Mas é um presente para aqueles que queriam a segunda parte de Preacher. Tá aí, a segunda parte de Preacher. Estamos pagando, pagando uma dívida aí, né? É, e espero que a gente não seja excomungado por causa disso. Não, nós não vamos ser excomungados, nós vamos ser caçados. Excomungado é pouco, nós vamos ser caçados pelos templários. Olha só, cara, olha só. A partir de agora não atendo mais ninguém que venha com aquela roupa lá do cara do Assassin's Creed aqui em casa. Na verdade, eu não atendia antes, né? Se vier um cara meio de branco aí, sai correndo. Um ano novo, então, não sai de casa, putz, velho. Tem que ficar dentro de casa. Se for pra Copacabana, já era, de era. Branco, você tá morto. Todos são suspeitos. Verdade. Então, tropa, a gente vai falar dos últimos 5 encadernados de Preacher agora e... A gente não vai fazer nenhum resumo do que aconteceu antes, porque a gente quer que você vá lá no Quadrincast 27, que foi publicado lá em agosto. Se você não escutou, vá, procure lá o arquivo que você com certeza baixou, procure, escute novamente se você já escutou e quer lembrar. Mas como você é chibungo, chibungo, saia do feed chibungo. Que tem um link aqui, ó. No link deste podcast tem um link pro outro. Exato. É simples. É o Quadrincast 27. É, então volta lá, ô Chibungo, vai lá e downloadeia. Você existe essa palavra, downloadeia? Downloadeia, não, baixa, né, Fábio? Baixa. É, baixa. E se o cara tiver de cabeça pra baixo, velho? Sobe. Tô levando. Eu sou isso na internet até hoje, Fábio. Você foi o primeiro cara a vir com essa possibilidade. Entendeu? Eu sou diferenciado. Pois é, aí nesse caso eu teria que subir, né? É. Então... Vá até lá, veja sobre o que a gente falou, mas só para contextualizar e resumir aonde que a gente começa o nosso bate-papo, né? A gente vai começar a falar do encadernado Rumo ao Sul, que ainda não foi republicado pela Panini, né? Mas imagino aí que com o ritmo que eles estão seguindo um dia venha a ser. Mas esse encadernado Rumo ao Sul, ele reúne as histórias que foram publicadas de Preacher. Peraí. T3, né? 7 ao... É, isso mesmo. 27 ao 33. É, 27 ao 33. É, no original saiu como Dixie Freed. Isso, é. O encadernado Rumo ao Sul, que é... Aliás, é escola de tradução de nomes, né, da dublagem brasileira, né? Dixie Freed. Freed virou Rumo ao Sul. Rumo ao Sul. Mas Rumo ao Sul é um nome bacana. É o que tem uma das capas mais legais, na minha opinião. Achei animal a capa do encadernado. É que são as duas piranhas? Não. É que tem o Jesse enrolado numa cobra. O Leandro adorou a cobra. Isso é você que tá falando. Enfim, a história começa basicamente com o retorno do Jesse, né? Jesse do Casey de lá de Massada, depois da morte do grande pai da Aronique lá. Se você não sabe do que a gente tá falando aqui, como eu já recomendei, volte lá e escute a primeira parte desse podcast lá no Quadrincast 27. Resumo, deu uma merda do caralho, eles tiveram que ir lá pra porra da França. Aí tinha um gordo, que era o chefe de todo mundo, chamado Aronique, ele morreu. Que era o chefe do Graal, a organização. O chefe do Graal, a puta do gordo. Pensa uma pessoa gorda, precisa de até uma gravidade própria até. E essa porra do gordo só fazia gordice. Qual que era o objetivo do gordo? Proteger a linhagem de Jesus. Mas não era mulher bonita que nem apareceu lá no Código da Vinci, não. Cruzava irmão com irmã e só nascia retardado. Olha só, cara. Olha como é que já começa o negócio. A gente já começa bem esse Natal. É Garfiennes puro, né, cara? Isso é uma grande lição que fica pra gente, cara. Se nem os descendentes de Jesus podem comer a irmã, nenhum de nós tem chance. Então, por favor, se você tem irmã e pensou nisso, pensando cada vez melhor. Ele tá realmente... Esse vai ser o Quadrincast proibido. Exatamente, a gente tá quase perdendo o Quadrincast agora, na verdade. Só na recapitulação do que aconteceu. Então, deu a merda lá na porra da amassada lá, e aí os caras voltaram pros Estados Unidos da América e USA. Lembrando que a Tulipa tava puta da vida com o Jesse, porque ele na tentativa de proteger ela, deixou ela de fora de toda a ação que rolou lá em Massada, né? Aliás, vamos combinar, se alguém tinha alguma dúvida que machismo é burrice, o cara deixa a única pessoa que sabe mexer com armas o suficiente pra enfrentar um exército de fora numa porradaria, tem mais é que se fuder mesmo, né? É o Jesse Custer, né, cara? Ele é o cowboy, ele não... Ele não vai deixar... Foda, né? Ela é a donzela dele e dane-se, né? Não quer nem saber. Ele é o cavaleiro altivo, pô. Desde que eu conheço ela, não devia ser donzela já há uns 15 anos, né? Mas aliás... na cabeça dele ela é, né, então... Mas enfim, Rumo ao Sul começa justamente com o retorno deles aos Estados Unidos, né, Léo? Isso. Aí, no caso, assim, é aquela reunião... Sempre que o Jesse e a Tulipa se reencontram, né, é aquela sacanagem, né? Porque eles não se aguentam. Só que a Tulipa ainda sacaneia ele de outro jeito, né? Deixa ele preso lá, peladão na cama, amarrado, não faz nada, e vai encontrar a amiga dela, que eu acho que assim, uma personagem que ela sim é a normal da história. A Amy é a mais normal de todas. A Amy é a mais normal. Não, é a cara. Única, na verdade. Ela não é a mais, é a única. Adoro a Amy. Mas uma pergunta que eu ia fazer pra você: tem algum encontro, algum reencontro, né? Que eles vivem se reencontrando na história da Tulipa e do Jesse que não role peitinho? Além do primeiro, né? Lógico que eles estavam putos um com o outro. Graças a Deus, não. Não, né? Não, é verdade. Não, peitinhos é uma coisa que rola frequentemente nos reencontros. Steve Dillon, obrigado. Né? Ele só não sabe desenhar mulher bonita, né? Todas as mulheres do Steve Dillon têm cara de homem. Não, né? Vamos combinar uma coisa. O que aconteceu com o Steve Dillon e com o Garcianis também depois que eles fizeram Preacher, cara? Que os dois estavam no auge da qualidade do material dos dois, cara. Se você viu o Steve Dillon hoje, cara, ele é a sombra do que ele é no Preacher. Talvez melhor. Mas é porque isso acontece com muitos artistas, né? Os caras vão se desgastando com o tempo e tal, já não tá com o saco mais. Já ganhou os tubos de dinheiro, já... O cara virou a sombra do que ele era, né? Mas isso aí... Ele tem um estilo característico, assim. É o estilo você carinho. Vê um desenho, né? Você vê o desenho dele, você sabe que é do Steve Jobs. Só que eu acho que isso acabou assim, prejudicando ele. Você olha aquela mulher com cara de homem, você sabe que foi Steve Dillon que desenhou. Né? Todas as mulheres são iguais, só muda o cabelo. Mas então, e aí? Eles voltam, eles se reencontram, eles transam. O Léo só queria falar da putaria, né? Mas o que acontece depois disso da putaria, Léo? O que acontece depois da putaria? Não, assim, tem esse reencontro com a Amy, né? Que a gente não conhecia, né? E também o Cassidy resolve fazer a pior merda que ele podia fazer na série toda. Que ele resolve se declarar pra Tulipa, cara. A mulher do melhor amigo dele. Cara, não existe isso, né, cara? Tu não se apaixona pela mulher do melhor amigo, cara. Não, assim, deveria existir uma regra universal. Mas aí que você começa a ver quem que é o Cassidy, né? Porque ele é um personagem interessante, né? Como ele é um cara muito dúbio, né? Assim, ele é vampiro, cara. Ele tem uma fraqueza foda que não é nem o sol. É mulher, cara. O cara perde... Não é só mulher, não. O cara é bebida. É tudo, ele é um cara fraco por natureza, né? Exatamente. A gente vai falar mais disso depois, mas ele é um camarada cara fraco por natureza. Mas todo mundo tem um camarada assim, cara. O cara é legal pra cacete, inteligente pra caramba, divertido, não sei o que, mas o cara se perde em algum momento e é um bosta. Ele é um bosta, verdade é essa. Inteligente eu não digo, né? Mas divertido e um bosta, com certeza ele é. Porque até esse momento aí, o Cassidy é o cara, né? Porque ele... É, você você não vê nada de errado nele. Ele, apesar dele ser um vampiro e tal, né? Mas ele não... É, eu já ele vejo. Não tenta, ele não tenta, assim, morder nenhum dos amigos e tal, assim, mas é, tudo é meio que perdoável, né? Ele ajuda o Jesse e tal. Eles alimentando, por exemplo, de criancinhas e nem de pessoas inocentes por aí. Então, tipo, ele até aquele momento... É, você aliás, simpatiza com ele. Dá pra contar no dedo da mão, né? De uma mão só, quantas pessoas ele morde no decorrer da série. Então, quer dizer, até isso eu concordo com o Ricardo, até esse momento você não tem motivo nenhum pra achar que o cara não é uma gente boa, né? Como é o caso do Jesse. O Jesse, ele coloca a mão no fogo pelo Cassidy, salva o Cassidy onde ele estiver, tal, porque realmente ele confia no cara, e aí é que ele se fode. Mas além dessa filha da putagem do Cassidy, o que mais tem de... O que a gente pode comentar aí do Guerra ao Sul? Na verdade, o Guerra ao Sul... Rumo ao Sul. Bota o jumento aí, bota o jumento. Bota o burrinho, né? Bota o burrinho aí. E assim, na verdade, eles chegaram finalmente no momento da série que, assim, eles não, até o momento eles não sabiam porra nenhuma a respeito do Gênesis, né? A não ser a história que o anjo conta em Massada. Então, o Jesse, na missão dele de encontrar Deus e fazer Deus pagar pelos seus crimes, ele tem que descobrir o que o Gênesis é, o que o Gênesis pode fazer e como acessar os conhecimentos do Gênesis e as habilidades dele. E ele não tem noção de como ele fazer isso. E o Rumo ao Sul é exatamente isso, né? Eles voltam para os Estados Unidos, né? Vou voltar para a busca dele de Deus e tem que descobrir alguma forma de poder acessar o Gênesis, né? E aí que rola um negócio muito bacana, porque o Cassidy, como um vampiro aí na faixa dos 90, né, na época da série, resolve levar um pastor pra um Rugan, uma espécie de... É como se fosse um pastor voodoo. Macumbeiro voodoo. Macumbeiro, vamos resolver isso. Quis levar o Jesse Custer pro terreiro, velho. Exatamente. Pra falar com a entidade. Pra falar com a entidade. Imagina, você pega de Macedo, vamos lá no terreiro lá falar com a entidade, ver se ele abre os caminhos. Vou falar com o Exu. Outra coisa que a gente fica sabendo aí do Jesse também. Filha da puta. Epa! Não foi a mulher. Ai, ai, ai. Nossos ouvintes evangélicos agora estão pirando a cabeça, cara. Nós temos ouvinte evangélico? Não sei, cara, pode ter. Evangélico lendo o Preacher eu acho complicado, hein? Ah, é verdade. Nem escutar isso. Evangélico ouvindo podcast de quadrinhos? Pode acontecer, cara. Tem mesmo? Olha o preconceito agora, cara. Agora eu senti uma dose de preconceito grande do Ricardo. Agora vai ter que se confessar, cara. Ricardo aqui agora vai ter que se dar 50 chibatadas nas costas. Não. Bom, então, haja chicote, né, caraca. Nem dói. Chicote do Ricardo tem um nome, com a dor ali. Mas então, voltando aí, a gente descobre uma outra coisa, mais um detalhe aí do passado do Cassidy, não muito, muito claro e não muito bacana, né? Parece que ele deu uns pegas na mulher também, aí novamente a fraqueza do cara, mulher aí, do Rugan, não é? Isso, não foi? Na verdade, não. Tem nada a ver, Leandro. Na verdade, não. É assim, pra quem ouvinte do Quadrincast. Fui na onda do Leandro, me fudi. Aí, tá vendo? Pra quem ouviu ouvinte do Quadrincast, vai lembrar do nosso amigo Vitor Azambuja, né? Costuma dar essas falhas, ele não veio e mandou o Leandro hoje. É, hoje eu tô aqui pra fazer o papel dele. Na verdade. Mas eu já tava assim na primeira parte. Mas foi quase. Uma amiga da mulher do Rugan. Ah, eu sabia que tinha alguma coisa aí. Ah, tá. Não tinha nada a ver, né, Léo? Só que veja que é um cara que bate na sua melhor amiga até ela perder um olho. Você vai esquecer o rosto desse cara? Pois é, né? Jamais. A mulher do Rugan esqueceu. Desligada. E é um cara que anda, sei lá, de óculos o tempo inteiro, né, tal. Não é Nova Orleans, cara. Ela tava lá, ela fuma muita coisa, assim. Não, ouve jazz. Não, tá boa. Ela tem cara de hippie foda, assim, né? A Janice, né? Isso. O nome já diz. Né? Essa é a mulher do Rugan. Isso. Então, e ela não... Que era a namorada do Cassie. Que foi que tomou a porrada até perder o olho. Isso. Isso aí. O passatempo dela é ficar apertando o gatilho de uma arma sem bala na direção de uma foto do Cassie. Tá? Mas isso eles explicam por quê. Isso é uma macumba foda, né? Se você um dia quer fazer uma macumbagem aí com alguém, bota uma foto aí, por exemplo, uma pessoa totalmente aleatória aqui, que ninguém quer machucar. Por exemplo, Leandro Laurentino. Bota a foto do Laurentino. Fica apertando assim, falando dele, Laurentino, e claque, Laurentino, claque, ó, voodoo. Fizeram isso uma vez com o Laurentino, tá aí, né? Eu acho que fazem isso até hoje, cara. Tem umas coisas aqui que não andam aqui na vida que eu imagino que deve ter nego perdendo pelo menos uns 12 horas de vida fazendo isso, cara. O Leandro, quando ele era pequeno, cara, ele ia ser alto, cara. Eu ia ser alto, imagina. É, cara. Eu, quando eu era menor, eu cheguei no médico e falei assim, pô, quantos anos você tem? Eu falei, pô, eu tenho 13. Pô, 13 com 1,70m? Pô, quando era da tua idade, tinha esse tamanho aí. Nunca mais cresci, cara. Desde aquele dia, eu nunca mais cresci, cara. Cara, olha só. Porra, botou um olhão, mano. Eu tinha 1,70m também quando eu tinha 13 anos. Aí eu arrumei minha primeira namorada e a partir daí, toda a história. Não saí mais do 1,70m. Não sei se tá relacionado. Já achou, já, lá. O Leandro de salto alto, né? Tem 1,70m. É, salto plataforma. Ui. E aí, nessa brincadeira toda, o que aconteceu? Lógico, né? Como da vez que o Cassidy contratou um repórter pra ajudar eles a encontrar Deus, e o repórter era um serial killer, eles foram pra Nova Orleans, atrás do Hogan, e eles descobrem os filhos do sangue, que eu não sei falar isso em francês. É L'Enfants du Sang. É a galerinha que o Cassidy tinha encontrado naquela história solo dele. Isso, é uma galerinha aí que, né, que joga vampiro, faz live action, acho que é vampiro e tal. Esse pessoal que gosta de RPG, cara, é pessoal que gosta de Crepúsculo também. É, esse pessoal assim, vamos imaginar os caras como um jogador, como fãs de Crepúsculo, que querem ser vampiro, que vampiro é da hora e tal. Os caras queriam pegar o Cassidy pra virar vampiro também, né? E obviamente calhou dando merda. É, na verdade eles tentam sequestrar a Tulipa, né? Achando que a Tulipa é a namorada do Cassidy. A Tulipa, obviamente, senta a porrada em todo mundo, atira, sim, mata os três. Cara, isso acontece direto nessa série, né? É nego sendo sequestrado pelos motivos errados direto nessa porra. É, o pessoal olha pra Tulipa, vamos sequestrar ela ali, que ela é indefesa e tal, e sempre morre todo mundo. Não, e os caras, na verdade, essa série, de modo geral, é a reunião dos bandidos mais incompetente que eu já vi, cara. Total, total. Que os caras erram, que o cara erra de alvo, assim, é brincadeira, né? E obviamente, né, como o Leandro falou no começo, o arco envolvia o Jesse, né, fazendo uma macumba pra encontrar o Genesis, né? E isso envolvia a porra da cobra. Um negócio muito... Não esquisito. Necessariamente a porra da cobra. A cobra. Deixamos a claro cobra isso aqui. Si. A série não é tão pornográfica assim. A cobra. Num ritual lá, ele solta uma cobra especial, a cobra se envolve no corpo do Jesse, né? De uma maneira totalmente heterossexual. E ele fica possesso, né? Então... Eu vou te falar que se eu tô num lugar que o nego solta uma porra numa cobra, que você vai ter que... Meu irmão, já larguei plano de Deus é o caralho, deixa Deus pra lá, deixa a porra toda, eu tô indo embora. Caralho, puta que pariu, meu irmão. Leandro Pulse. Caraca, não, cara, não dá, meu irmão. Imagina, tu vai ter que se enrolar nessa cobra aqui pra... Caralho, tu vê, tá maluco? Tu vê a porra daquela cobra lá, bicho? Se tu tem medo, cara. Porra, quem não tem, cara? Quem Mas não eu, tem, acho que, eu acho que o Jessica, você já passou por coisa pior, cara. Ah, é. Cara, não. Só cara. A criação dele, ele já deve ter matado mais 5 cobras daquela ali. No dente, né? Não, mas o legal é que assim, né? Como a visagem, né, é subjetiva, as informações que o Jesse recebe são em formato de um filme do John Wayne, né? Que é o ídolo dele, né? É, que é inclusive amigo imaginário dele, né? O John Wayne fala com ele e explica toda a história do Genesis, a origem dele, de como ele... que o anjo realmente estava falando a verdade, que ele era uma ideia nova no universo, né? Que o bem e o mal meio que eram antagônicos, se cruzaram, deram origem ao Genesis, né? O Genesis, na verdade... Ele é uma ideia nova que ele não tem personalidade, ele é puro poder. É, ele precisava se aliar a uma alma, né? Isso. Ter um direcionamento e tal. E além disso, ele descobre a origem dos Santos Assassinos, né? Quer dizer, a origem foi mostrada lá naquela minissérie e realmente que Deus que fez tudo aquilo acontecer. Era um plano de Deus que o cara lá se tornasse o Santo dos Assassinos, né? E assim, na verdade... se você parar pra observar, o Gênesis está se comunicando e ele tá usando as informações pro Jesse finalmente embolar o plano pra ele poder resolver a vida dele nessa cruzada dele aí em busca de Deus, né? É aí que ele, essa experiência meio que traz o Jesse diferente. Pô, isso, ficar envolto por uma cobra assim, realmente deve deixar as pessoas de uma forma diferente, né? Ah, meu Deus. Ah, não sei, cara, nunca fui envolto numa cobra assim. Eu não sei, por isso que eu coloquei no condicional, deve. Mas aí os filhos do sangue lá, eles resolvem atacar, né? Tá lá o Jesse lá. Filhos do cobra. Sangue, não. O nome não é esse. Filhos Les Infantes do Sangue. Les Infantes do Sangue. Não é, é Les Infantes de Sangue. É, Les Infantes. Não é do, é de. Cadê o Vitor quando a gente precisa pra Les Infantes do Sangue. Les Infantes de Sangue. É de, é de. É de. De. Meu Deus do céu. Tem que ser mulher pra falar francês. Não, mas enfim, né? O arco em si, assim, fora essa explicação, assim, ele não tem grande importância pro panorama geral, a não ser dar essa... Na verdade, esse arco, ele starta muitas coisas a serem desenvolvidas daqui pra frente, isso, né? Por exemplo, a filha da putagem do Cassidy, O Jesse ter descoberto que Deus tem a ver com a criação de santos assassinos. O fato dele, da origem do Gênesis, o poder, até onde ele pode ir, né? Ele vai só abrindo o caminho, né? Ele só vai colocar realmente um ponto para o arco seguinte, né? Que é o Guerra ao Sol, que é realmente o mais importante. É, o Guerra ao Sol coleciona as edições 34 a 40, né? Lá nos originais. E aí o Guerra ao Sol é meio que... É o meu arco preferido, porque é o disparado com mais ação. Se fosse um seriado, seria o Season Finale, né? Com certeza, seria uma temporada. Season Finale, onde muda tudo. E ó, vou te dizer que é o tipo o season finale que terminaria a temporada no auge, depois voltaria não muito bem pra ficar maneiro de novo só no final. E como vocês acham que começa, né, o Guerra ao Sol? Só poderia começar novamente lá com a putaria entre a Jess e o... O Jess e a Tulipa. Ô, Jess. Essa é a Tulipa lá e tal. Nossa, bem legal. Aparecendo. O Leandro não sabe nem o sexo dos personagens. Esse é o caso mesmo. Enfim, e o Star lá, disposto de qualquer forma ainda a transformar o Jesse lá em Messias, né? Em colocar ele como líder da humanidade. Na verdade, como marionete nas mãos dele. Ele organiza um exército, né? Pra pegar o Jesse, vai todo mundo lá pro deserto, né? Na verdade, o que acontece? Nesse rumo ao sul, foi dito ao Jesse que ele deveria voltar às origens dele, né? As origens, na verdade, lá do povo americano. E aí ele decide que ele tem que viajar no peiote. Ele tá sempre buscando motivo pra fazer uma viagem, pra poder ficar malucão, né? Ele tá sempre... sempre atrás... desculpa aí pra ficar doidão, né? Aí o cacete. Ele tá sempre atrás do negócio. Ele acha que a gente não tá percebendo a ideia dele. Mas enfim, enquanto o Jesse tá nesse de buscar peiote pra viajar, tentar encontrar a si mesmo e tal, que nem esses hippies malucos que a gente conhece aí, nosso ouvinte hippies também agora nos abandonando. Eles não vão se abandonar porque pra eles é tudo relax. Ah, cara, o cara que tá usando o peiote até agora, ele não tá ouvindo o que a gente tá falando. A gente tá falando azul pra ele. Tudo azul, então, tudo legal. Enquanto ele tá fazendo isso, o Star tá falando com o presidente dos Estados Unidos pra liberar uma tropa pra fazer um exercício militar ali. Acredito que eles estavam no Arizona, né? Onde é que eles estavam, exatamente? Texas, obviamente. O Texas. Numa reserva indígena lá. O Star, cara, ele se torna o homem mais poderoso do mundo, mas ele ainda acha que precisa do Jesse, né? Eu acho um pouco estranho isso. Acho que ele sabia que, pô, o Jesse tem o poder de fazer a pessoa que ele quiser fazer o que ele quiser, né, cara? Então... Ele virou o grande pai, né, do Graal lá, né? E o poder do grande pai é tão grande que ele manda no presidente dos Estados Unidos, né, cara? Ele chega a ameaçar durante o arco Guerra ao Sol, ele ameaça a filha do presidente dos Estados Unidos. presidente fala pra ele, ah, mas a minha filha é protegida 24 horas ali. E de onde você acha que vai vir um tiro? Mas o plano do Star, assim, é claro que tendo o Jesse com o poder da palavra do lado dele, tudo ficaria mais fácil, né? Mas se ele não conseguisse meter um balaço na cabeça do Jesse, pra ele já tava bom. Né? É, já era um... É, até então... É a única Star, pessoa que poderia impedir o Star, né? É, porque ele tem o dom da palavra, né? E o Star, né, como eu acho que você ia falar isso, era isso, Facas, é que ele tinha um plano de salvação no mundo, salvação naquela, né, salvação no mundo é. em que eu vou botar ordem na casa. Eu vejo o Red Star como uma caricatura muito foda do Lex Luthor, né, se você parar pra observar bem, não só do Lex Luthor, mas toda a mente maior mente criminosa do crime, né, os vilões do James Bond. A diferença é que muitas vezes o Lex Luthor se dá bem, né, o Harry Star só se fode, né, cara? Só se fode, cara. É, mas aí é o Garth Ennis, né? Tem que entrar mundo maravilhoso das bizarrices dele, né? Acho que a comparação com o Lex Luthor que é perfeita, porque o Lex Luthor ele tem aquela visão, né, de que o super-homem é o ruim, porque ele é um alienígena, então tem que ser, o que ele pensa é o que tá certo, ele é humano. Exato. E o Harry Star, ele tem essa mesma visão, assim, ele quer ter ali o poder junto com ele, mas pra beneficiar o mundo, né? Esse beneficiar, entre aspas, né? Vamos dizer. Uma coisa que ele já previa a participação do Santos dos Assassinos, porque a gente vai falar agora exatamente isso. É lógico, isso, que, né? Que ele conheceu o Santos dos Assassinos lá no, em Massada, né? Não, sim, mas ele já esperava que o Santos dos Assassinos fosse estar lá presente, porque o que acaba acontecendo é que quando o Jesse vai lá. Pro que ele chama de a América verdadeira, né, pra ele acaba encontrando com o Santos Assassinos, que tava na cola dele, né, tava lá. É lógico, o Santos jurou ele de pegar ele, de matar ele, né. É, exatamente, a gente tem contas a acertar, né. Se tem pessoas no universo que você não deveria brigar, uma delas é o Santos Assassinos. É verdade, né. O cara o Santos sempre demora pra chegar, né. É, foi a primeira história que ele realmente chegou. O problema tá sempre a pé, né, velho. O problema é que ele chega, cara. Ele tá sempre a pé. O problema é que ele chega, cara. O problema não é quanto tempo que ele vai demorar. O problema é que ele chega. Um dia ele chega. O problema é sempre a pé, demora que ele chega, né? Ele gosta de caminhada, né? Mas enfim, ele encontra com o Jesse lá, né? E enquanto isso, tá todo um exército preparado pelo Star pra entrar no meio da história, né? Pra conseguir pegar o Jesse e tal. E eu não sei se ele contava que o Santos Assassino estava ali, porque em algum momento ele até fala, putz, o Santos Assassino vai matar todo mundo aqui. É, o Santos Assassinos, ele tem essa capacidade épica de matar tudo. Tudo. E tudo. Nada. Os caras estavam com um tanque, aí atiraram nele com um tanque, não aconteceu porra nenhuma. E o Santo tava puto, né? Porque o Jesse conta pra ele que foi Deus que criou lá a nevasca pra... Da família dele morrer. É que o acordo... O acordo dele... É que o acordo dele pro Jesse sair andando de Massada é, assim, cara, eu posso descobrir definitivamente quem foi o cara que mandou matar a sua família, né? Pra você se vingar. E aí o Jesse tem aquela triste notícia de falar, cara, você tá trabalhando pro cara que matou tua família. Mas aí acontece uma coisa que o Jesse não previa, né, cara? Quando ele fala isso pro Santo, ele achava que o Santo fosse, vou matar Deus, vambora atrás dele, vou te acompanhar e tal. E o Santo simplesmente diz, beleza. Tinha uma treta contigo, mas estamos kits, acabou, virou. E aí o Jesse, não, peraí, calma aí, a gente tem que matar esse filho da puta. Esse filho da puta, Deus, né? Que ele tá querendo. Vamos lá, vamos matar esse filho da puta e tal, não sei o quê. Toda vez que eu falo disso, eu lembro do Natal. E você imagina que o Jesse vai tentar, porra, tá voltando aqui, volta aqui, pegou na mão do Santos. O Santos só levantou o braço, o Jesse voou 15 metros. Só levantou o braço, voou longe. E apagou, e ficou, né? Ficou desacordado. E apagou. Tá, aí o Jesse fica desacordado, mas tá tudo tranquilo, porque vem uma porrada de tanques e o... O Rei Star tava lá butucando, né? Isso. Né? Forever Alone. E aí falou, agora o Jesse tá na rua. O Jesse caiu, agora solta os tanques em cima do cara, velho. É, porque ele queria... Até aí ele ainda queria o Jesse vivo, né? Então não podia mandar os tanques atirarem. Mas aí depois que o Jesse tava longe, né? Com essa porrada do Santos Assassinos, ele falou, manda os tanques pra cima desse cara. Só que aí, né? Tanque contra o Santos Assassino. Diferença nenhuma, né? Até tiro do Santo, cara, explode um tanque. Cara, ele acertava um tiro através da blindagem. O tiro entrava no tanque e atingia. sabia quem tava lá dentro, cara. É muita bizarrice. E deu uma merda fodida, né? Porque eles estavam no meio do deserto, de dia. O Cassidy tava no na caminhonete lá embaixo de um cobertor. A Tulipa tinha que pegar as armas dela na porra do caminhão. Tinha o exército, tava atirando em todo mundo, né? A unidade Samson. Cara, mas a Tulipa é muito foda. Ela corre atrás de um Jeep com metralhadora, cara. Ela pega a metralhadora, ela sai só na cabeça dos caras lá da unidade. Só pra vocês visualizarem. Tipo, ela carrega o Jeff pra um pouco longe. Isso, e vai, corre, cara, pro tanque lá com metralhadora, Eu só queria destacar um detalhe. Não é qualquer metralhadora. Lembra aquela metralhadora do Rambo? Que derruba helicóptero? É essa. Cara, tem uma cena aqui que ela atira no maluco, no soldado, sai o tampo da cabeça do maluco. É verdade. Tem outro que acho que cai a perna, sai a perna do soldado. Porra, muito bizarro. O Cassidy é um herói fracassado mesmo, porque ele vai tentar salvar. Quando ele olha, a Tulipa ainda tá caída. Aí ele tenta ir lá, não, vou me sacrificar aqui. Ele vai, se queimando um pouco no sol, debaixo do cobertor, entra dentro do carro, tenta levar o carro até onde tá a Tulipa, bate numa pedra. Cara, o Cassidy é um vampiro, cara. Ele é muito mais forte, mas ele é um loser, né, cara? Porra, total. Ele é um bosta, gente. E ele, pra se esconder do sol, ele vai cavando, botando areia em cima dele. É muito tosco. O Harry Stark começa a ver que não adianta tanque, não adianta unidade Sansão, né? Que é o nome da posso destacar um quadrinho, cara? Diga, Santos dos Assassinos para um tanque com um pé, cara. Cara, ele é foda, ele é o melhor. Ele dá um chute, ele para o tanque, mano. Então, aí o Harry Stark vê, pô, o cara parou um tanque com um pé, né? Não vai dar. Vamos ter que fazer alguma coisa mais séria aqui. E aí o cara simplesmente entra em contato com o presidente dos Estados Unidos e manda detonar uma bomba. Cara, não, chamou a bomba atômica, velho. Exatamente. Atômica. Não é qualquer bomba. É uma bomba atômica, cara. Atômica. Tem que falar isso aqui, cara. O Jesse tá correndo pelo deserto, tem um soldado tentando atirar nele. Aí ele usa a palavra e fala, sai fora, seus bostas. Os caras começam a correr, aí um olha pro lado e pergunta, é pra sempre? É isso, é foda, né? É porque isso aí, a gente já falou isso na primeira parte, né? As ordens do Jesse, ele tinha que pensar um pouco bem antes de falar. Cara, é o famoso corre, caralho. Porra, pra sempre? É. Esse maluco tá correndo até hoje. E aí é aquilo, né? O general vai ficar putaço com o Harry Star, porque ele já tinha prometido pro Harry Star, ó, não quero que ninguém da minha unidade morra. Só foi todo mundo assassinado, né? Aí ele já... é legal... metade, né? E o santo matou outra metade, né? É legal que quando o Harry Star conhece esse general, o general todo cheio de marra vem e pergunta quem eram eles e tal, ele, isso aqui é confidencial, aí tipo, o general puto, olhando pra cara dele, fala, eu conheço o seu tipo, seu viado boqueteiro, né? Que ele fala pra ele, tá? E aí, quando ele vem, quem salva aí a pele do Harry Star nessa hora, né? Porque o cara ia matar ele ali, aí a Featherstone, ela chega e salva o Harry Star, né? Cara, essa mulher ela é ajudante dele, né? Que é apaixonada por ele. Ele, é verdade. Como alguém pode gostar? Ainda não tinha se revelado que ela era muito apaixonada por ele, não. Inclusive, cara, ela fala isso pra ele, né? Quando ela salva ele, ela fala, ele já vem com a camarra dele, né? Ela fala, porra, dá pra demonstrar um pouco de gratidão porque acabei de matar um cara por sua causa. Mas no fim, apesar do Harry Star ter se fudido, ele consegue que a bomba seja lançada, né? Isso é óbvio, né? Ele é o homem mais poderoso do mundo, isso aí não tem. Então... mas nisso, antes da bomba, a Tulipa, o Cassidy e o Jesse, eles conseguem pegar lá um helicóptero. Um avião, né? Que era do enviado do presidente lá, que era o senhor Dick. Aliás, não sei se vocês pararam a quantidade de nomes que fazem trocadilhos com caralho. É verdade. Garfienes, mais uma vez. E aí ele... O Star já tinha matado o cara mesmo, né? E aí eles pegam o avião do cara, só que é aquilo, né? A bomba ia detonar também todos os equipamentos do avião, a porra toda. O cara já tava querendo transformar o avião num planador pra conseguir fugir dali, né? A bomba explode. E o avião até que não acontece nada tão sério assim, não corta, não quebra asa nem nada. Só perde todos os instrumentos elétricos. Isso, e o pulso eletromagnético que a bomba atômica gera, viu? Isso, e aí a porta é arrancada. E quem tava ali, pertinho da porta, na hora que ela é arrancada, o Cassidy e o Jesse. O Jesse vai voando pela porta. O Cassidy, cara bacana, herói, gente boa, amigo de fé, irmão, camarada, segura ele pra não deixar o cara sair. Só que tava sol, né, cara? Não, mas nessa aí, realmente, tipo, ele foi herói, ele ficou segurando, ele só soltou porque o Jesse mandou a palavra pra mas, ele. Mas né? É que tá, a merda toda foi o seguinte, o Cassidy, ele conseguiu segurar o Jesse, só que o filho da puta tem super força, cara, por que ele não puxou o Jesse? Mas ele tava queimando no sol, cara, ele é fluido, até, ele até o tempo dele começar a queimar, já tinha puxado o cacete. Não, cara, olha só, o cara tá queimando, isso não é crepúsculo, o cara tá queimando no sol, ele perde as forças, não adianta, cara. Ele, não tinha, ele fica fudido. Ele não brilha, né? É tipo o Kryptonita no Super-Homem, né? Que começa a fazer efeito instantâneo. Ele começa a perder as forças. Não, eu não tenho dúvida que naquele momento ele realmente tinha a intenção de salvar o Jesse. Mas o problema não é o que o Jesse fala pra ele depois, que é me larga, né? Me solta. E essa parte é foda, vamos combinar. Ele fala pra ele dizer pra Tulip. Isso é muito importante. Ele fala pra ele, Cass, diga a ela que eu a amo. Ele fala isso antes de mandar o Cass largar ele. E aí é aquilo, ele cai. O Santos Assassinos, obviamente, sobrevive. Porra, o que era, acho que ele, no meio do fogo, ele fala assim, era só isso? Ele fala, só isso, mas só isso. Só faltou ele mijar na bomba, né, cara? Não, ele dá uma cusparada, né? Preso. E aí, nesse arco mesmo, dá um salto de um mês, né? A gente já vê eles, o Cassidy junto com a Tulipa, um mês, né, depois, acreditando que o Jesse morreu, que é uma presunção bem válida, né, cara? O cara caiu de um avião. O cara caiu de um avião depois de uma bomba atômica. Acho que ele morreu, né, cara? Se tem algum jeito de supor morte, é esse, né? Porra, pra você ver, cara, o cara caiu do avião, mas ele ainda tava melhor do que uma pessoa, cara. Quem realmente se fudeu pra variar nessa história? Cara, o Rei Star, ele se fudeu na tabela, né, ainda. Cada história, ele tá mais fudido, cara. Porque, assim, transforma a careca dele numa glande. Porra, nessa história, caralho. Numa glande. E só piora. Ele é salvo por um grupo de pessoas. Vamos dizer agora que são um grupo de pessoas. Assim. Não, são três irmãos, né? Irmãos, só que ele tá sem uma perna. Ele pergunta, pô, tô sem uma perna. Os caras, não teve outro jeito. E pronto, ficou por isso aí. Não teve outro jeito. E tá, o cara já é bom. E nisso, tá o Cassidy, a Tulipa não se conforma com a morte do Jesse, né? E aí, vai pras drogas, vai pra bebida. Não, a Tulipa entra numa depressão foda, né? Essa, assim, ela entra na depressão, mas quem fica tafulhando droga nela é o Cassidy, né? Mas vamos aí. Ela tava na depressão, ela começou a tomar tranquilizante, né? Pra ver se passava, tipo, chateada, tá na merda mesmo, né? Perdeu o sentido da vida e tal, aquele negócio. Tava na bosta. Começou a beber, começou a tomar droga e tal, e o Cassidy ficou cuidando dela. Só que, como a gente já falou anteriormente, o Cassidy é um bosta, cara. Ele não é humano. Mas ele já se declarou. Se comportar como humano. Mas eu não sei se isso serve como desculpa. Não, cara, ele é um bosta. E aí, ele vê aquela mulher que ele sente atração, dopada, praticamente a mercê dele. Nos momentos ela até pedia, assim. Ela pediu. Ela tentava, se aproximava dele como se fosse beijar e tal. Aí ele mesmo fica em alguns momentos relutando um pouco, mas não parava de dar droga pra ela, de dar vida. Mas ele ficava relutando, ele, pô, mas eu sou humano, pô, sou um homem, cara. Sou homem, a mulher minha, eu amo a mulher, ou ele achava que amava a mulher e tal. Ele tava arrumando desculpa, né? Pois é. Ele tava, na verdade, se justificando, né? Sim. Na verdade, é aquele amor, assim, que ele nunca teve o que o Jesse e a Tulipa tinham. Então era meio que invejinha, entendeu? Ele queria a Tulipa pra ele. Mas a Amy falou isso em outro momento, né? Que o Preacher, na verdade, é uma grande história de amor, se eu parar pra observar, né? Grandes idas e vindas, né? É que todos os personagens aí que conhecem os dois, que pelo menos tem alguma relação até mais amistosa, invejam isso nos dois. E aí, voltando a falar do Harry Star, ele tá lá com esses três irmãos que ele descobre que, na verdade, são canibais, né, cara? E aquela história de que quando o cara falou pra ele que tinha tirado a perna porque não tinha jeito, não era porque não tinha jeito de salvar a perna. Acabou a comida, ele tava com fome, não tinha jeito. Não tinha jeito, tinha que comer a perna dele, cara. Tem uma das cenas mais escrotas, cara. Aquilo ali, a parada, você, cara, que não tem um estômago forte, para de ler naquele momento. Puta que pariu. Cara, o Harry Styles tá na merda. De repente ele vê um dos doidos lá aqui. Que é o retardado, exatamente. Nesse momento, ouvintes retardados param de ouvir o Quadricast. Protesto. Todos os nossos ouvintes, cara. É muito engraçado porque é engraçado que todos os caras que têm problema mental, né, na série, são mostrados babando, né, cara? É uma baba escrota. Que torna tudo ainda mais escroto, né? Daí ele chega com uma arma. Imagina, o cara chega com aquela tanga do He-Man. Ele tá com aquela tanga do He-Man, né? Isso, ele chega com uma arma. E o Harry Styles já fica, me dá essa arma, me dá essa arma, me dá a chance de sair daqui. Lipa. Limpa. Não, ele fica ímpa. Aí ele. Aí o resto tá que para pra pensar. O que, que ele tá querendo dizer? Limpa. Aí o cara bota a bunda pro alto. Ai, que nojo. Ah, merda. E ele que manda ele limpar. O cara, ele nem olha, né? Ele só faz com a bunda. Não, vai limpar o quê? Pelo amor de Deus. É, né? Limpar. Verbaliza. Eu ele quero limpa. Ouvir você dizendo. Cara, ele tem que limpar a bunda do cara que acabou de cagar. Num adulto que tá do lado dele, acabou de cagar. Primeiro ele diz que não vai. Né? Mas aí, quando ele vê a situação, vê que os caras estão vindo pra porra. Não, e o carinha tá armado, né? Ele vê a possibilidade, né? Não, ele faz isso pra pegar a arma, mas. Porque... Claro. Aí a primeira coisa que ele faz depois de limpar, né? Ele vai e atira no cara, mata e consegue sair dali desse bando de malucos que tinham. Malucos de canibais que tinham prendido ele, né? E nisso, a gente descobre nessa edição que o Jesse não morreu. Oh, o Jesse aparece caolho, né, cara? Aí o Jesse acaba encontrando com um carinha lá também. Só se encontra maluco nessa série, né, cara? Ele acaba esbarrando num cara que também não é lá muito normal, queria ser astronauta, não conseguiu. O cara simplesmente escreveu foda-se gigante no deserto. E aí tem a história dele, né? Na verdade, essas ediçõezinhas são mais um preparatório, né? É pra posicionar os personagens e tal, né? Não... Assim, pro panorama geral também não tem aquela importância, e aí, né? E o fim da história aí já é basicamente o nosso amigo Cassidy tentando, já cedendo à tentação de pegar a Tulipa, que tava ali totalmente já fora de si, drogada, bêbada, etc. E ela até tenta pedir ajuda, né, pra Amy, e o Cassidy não deixa, né? É, aí eu acho, então, até aquele momento, ainda tava naquela de, pô, ele gosta dela, tá dando uma força e tal. Na história seguinte é que você vê que o cara realmente tava sendo filho da puta pra caralho, porque ele não deixa ela falar com ninguém, ele começa a isolar ela do mundo, ela tenta ligar pra Amy, ele desliga o telefone. Então ali mostra mesmo que o cara é filho da puta e tal. E também, é também a mesma história em que o Jess Custer arruma um tapa-olho style também, né? Enquanto isso, o Harry Star vem mancando, né? Numa cara, o Harry Star tem uma força pulando. Da cara. Ele tem uma força de vontade foda. Podem falar o que for do cara, mas ele tem uma força de vontade muito grande, cara. Ele vem pulando, cara. O cara não pode mancar com uma perna só. Cara, aliás, a cena é sensacional. Não tem experiência aí com mancar, com pular, ele sabe. Então ele vem pulando, né, Léo? Essa definição. É, de mancar, eu sei. Aí ele vem pulando, ele cai, merda. Aí levanta, vai pulando, cai, merda. Aí vai pulando, cai, merda. Isso é uma demonstração de força de vontade foda. Ele, por exemplo, tem muito mais força de vontade do que o Cassidy, né, cara? E o foda é, em paralelo a isso, a bad trip do cara de cu, né, velho? Ah, cara, eu vou pular essa parte, cara. O cara de cu... O cara de cu é o personagem que o Leandro mais gosta da série. Eu Você percebeu que ele camisa. Pulou todas as partes do... É. Vou fazer uma camisa pra gente vender na fiction. É. Cara de cu. Cara de cu as right, cara. As face as right. Mas tem que ser daquele jeito que ele fala lá. Daquele jeito. E aí, o Harry Star depois, né? Essa força de vontade dele toda é recompensada, porque a Featherstone consegue encontrar com ele pra aí realmente dar um pouco mais de digamos, de conforto ao cara. E aí ele já tá decidido. Ele fala aquela frase que o Facas disse no início, né? No podcast. Como é que é, a Facas? Que aí ele quer que se foda, ele não quer porra de salvação do mundo nenhuma, né? Não, que se arrombe. É, ele tá, bora. Ele... O Armagedon esquece, cara. É, exatamente. Mas aí eu até entendo o Star, cara. Ele começou até com uma intenção, entre aspas, boa, aceitável pra alguém que já faz um trabalho sujo. Cara, mas acontece tanta merda com o maluco. Cabeça dele vira uma cabeça de pau, porra. Perde uma perna comida, tem que limpar lá a bunda do cara. Porra, cara, tu tem limite, né, cara? É, se você parar pra pensar que ele é um cara um pouco estressado, né? Que ele ganha aquela cicatriz em forma de estrela por sacanagem, né? Quando ele era pequeno. E ele fica careca de estresse, cara. É, pois é. E aí uma das coisas que eu acho bem natural, que é, pelo menos essa última edição foi escrita de uma forma bem natural, porque o Jesse, ele consegue se recuperar e tal, chegar, ele dá uma ligada, faz o que a maioria das pessoas, não tô conseguindo falar com a Tulipa, deixa eu ligar aqui pra Amy pra saber, né, se de repente ela entrou em contato, ela tá achando que eu morri e tal, aí a Amy fala não. Ela tá achando que eu morri? É, né? O cara caiu no avião no meio de uma bomba atômica. Não, é lógico, ela tava... Não, ele até diz isso, né? Os relatos sobre a morte foram bem exagerados. É. Aí ele ele tenta falar com a Amy, a Amy, porra, não, ela tentou falar comigo, mas não consegui, não sei, mas eu consegui rastrear a ligação até em Fênix. E ele tranquilaço, né? Ele é, pô, Fênix é mesmo, como é que eu não pensei nisso? Vou lá atrás dela, vamos lá. Aí, cara, aí aquele momento, tudo isso era bem normal até que ele chega. Mas isso eu acredito que aconteça, porque é o tipo de coisa que sempre acontece nos piores momentos, cara. Ele encontra novamente o Cassidy de a Tulipa e eles estão fazendo justamente o que naquela hora que ele vê? Na hora que o cara vê, eles estão se beijando. É, isso é coisa de novela, né? O cara, assim, ele tem a cena dos dois se beijando e quando volta pro Jesse, ele tá caído no chão, parado, olhando pro alto assim, ele, puta que pariu. É, porque mas, o mundo dele é a Tulipa, né? É claro, aí ele vê o melhor amigo dele, que o Jesse, porra, tinha uma consideração dada pelo Cassidy ali naquele momento, beijando o amor da vida dele, né, cara? Porra, é pra abalar qualquer um, né? Bom, e aí na verdade, o vai ter um arco aí no meio, né, que vai dar um tempo, né, nesse plot principal aí, vai como se fosse um respiro aí, né, nessa... É um filim, né, cara? É um filim grandão aí, não. É um filim que, assim, ele serve pra... Vamos dizer o seguinte, se Preacher fosse Star Wars, o beijo do Cassidy na Tulipa seria a hora que o Darth Vader fala pro Luke que ele é o pai dele. He told me you killed him. No, I am your father. No. No. It's not true. That's impossible. Search your feelings. You know it to be true. O arco Salvation, né, Salvação aqui, que é, encaderna as edições de 41 a 50, que aí dá, como a gente falou, né, parou aí de falar um pouco sobre o trio, né, sobre Tulipa, Cassidy e tal, pra focar mais no Jesse e no que ele vai fazer depois que ele viu isso, né, que o cara ficou desiludido, meio perdido aí, ele vai parar numa outra cidade e tal. É, ele foi se redescobrir, né, ele tava meio de saco cheio, acho que ele perdeu um pouco o chão, né, com tudo isso aí, ele foi... largou um pouco a missão, né? É, aí ele quis saber de procurar Deus nem porra nenhuma. Ele tava meio sem saber o que fazer. É, e aí essas coincidências do Preacher... A série toda tem muitas dessas coincidências, né? Ele roda o país inteiro e aí ele sempre acaba encontrando as pessoas que ele acaba perdendo, né, em algum momento da vida, né? E ele acaba parando em Salvation, né, essa cidadezinha aí, no meio lá do Texas lá. E primeiro ele acaba encontrando a irmã do... A Lauren, né? Que é a irmã do Bob lá, que era amigo dele de infância lá. Que estava certa. Leandro, relembre um pouco sobre a história da família do Bob. Não precisa relembrar, é só a primeira parte do Preacher lá, com a Dreamcast 27, cara. Dreamcast 27 a gente fala um pouco sobre a família do Bob, mas é aquele estereótipo de que eles têm dos caipiras lá, né, de que, irmão comendo irmã, é aquela coisa de pai comendo filho, aquele estereótipo americano de quem vive no campo, de quem é caipira, né. E na história ali, aquela família do Bob era assim mesmo, né, era o irmão casando com a irmã. E aí só sabe, só, como a gente já falou antes, né, da linhagem de Jesus, Natal. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Cara, quando você tem que transar com a ser humano, não pode vir nada de bom nisso. Exatamente, né, cara? E aí fica mostrado aí que ela via também tudo bem esquisito, não só porque ela tinha um olho só, né, mas tudo que ela enxergava. Ela tinha um problema no cérebro, né? É, exatamente. O olho dela o olho dela via uma coisa, mas o cérebro interpretava de uma forma diferente, outras coisas. Ela via imagens completamente diferentes, assim. Ela via uma galinha, um saco de... Eu acho legal, é legal quando o Jesse encontra ela, né? Que ela tá apanhando lá de uns caras na cidadezinha. Aí ele vê, chama ela, sei lá, e os caras, não, mas o que, que você quer? Não sei o que. Aí no outro quadrinho já aparece eles tudo um do ladinho do outro, pedindo desculpa pra ela. Porque o Jesse é aquilo, né, cara? Isso acontece sempre. Ele não aguenta ver injustiça. E como ele é bom de briga pra caralho, ele enfia porrada mesmo. Ele é o cowboy, né, cara? Ele não aguenta ver injustiça. Você nunca tá vendo injustiça com um cachorro, cara. No número seguinte. Não, ei, no número passado que tava falando, o cara chutou um cachorro, ele enfiou o cara por dentro do para-brisa do carro, cara. Ah, e não era um cara, era um policial, né? Era um policial, né? Cara, e você vê que ele não usou a palavra com esses caras, porque no coisa parece ele cheio de sangue e tal. Ele ficou abrindo porrada neles. Tem duas coisas. Uma é porque eu acho que ele não acha muito correto usar a palavra. Outra é que, a verdade, vamos falar a verdade, ele gostava de brigar, né? Também. É. Não, cara, o Jesse, ele assim, ele não, raramente usava a palavra, cara. É, ele não. O cara que tinha o poder de obrigar todo mundo a fazer o que ele quer, ele enfiava porrada nos caras, porque pela índole dele, você entende que eu acho que até ele ia achar até errado usar o poder dele, né? É até um momento nesse arco que ele se recrimina, que uma hora ele usa esse arco aí. Nesse arco ele usa a palavra numa velhinha e depois ele fica se recriminando. Mas assim, o importante assim nesse arco é que ele, nesse começo, né, por encontrar a Lauren lá, ele acaba sendo levado a encontrar, num primeiro momento, a Jodie, que é uma mulher que mora com a Lauren, amiga dela e tal, né? Sem pelo menos, pelo menos é o que a gente imagina. Assim, ela, né, sempre dá uma John sem braço, essa Jodie. Sem braço, cara. Engraçado que ela fala pra ele: ah, você, né, não toma muito cuidado das partes do corpo, né? Porque ele tinha perdido um olho e ela sem um braço, né? E ele responde: ó, quem fala. Ela fala: mas pelo menos eu sei o que que arrancou o meu braço, né? Mas ele não sabia o que que tinha arrancado. E o mais importante nesse arco todo aí é que ele, conversando, né, com elas, ele acaba descobrindo que a Jodie, na verdade, é a mãe dele, né? E aí se conta a história da Christina Custer, o que aconteceu com ela depois que ela foi tirada do Jesse, que o Jesse ficou com a avó dele lá, né? Que mataram o John Custer, né? Exatamente. Mataram o pai dele. Ela conseguiu salvá-la, não foi morta, como todo mundo pensava, né, que ela tinha sido. Sim. Mas conseguiu sair, conseguiu fugir. Eles moravam nos pântanos, né, lá da... Angelville. Lá num daqueles lagos lá, o jacaré arrancou um braço dela, né, cara? Isso acontece muito, um tanto de gente mutilada, né, nessa série, que puta que pariu. Gartienes, né? É sempre a mesma coisa, a resposta é sempre a mesma, é Gartienes. Não, mas a história em si é sensacional, porque, assim, esse subplot da história dela, eu acho sensacional pelo seguinte: é uma história muito, além de ser muito sofrida, é uma história muito, muito humana, porque chega num determinado momento, o cérebro dela, a cabeça dela, entra num parafuso, ela tem um trauma gigantesco. A única palavra que ela fala em 10 anos é o nome do desgraçado que acabou com a vida deles, e ela acaba ficando com o nome dele, né? Porque é a única palavra que ela fala. E aí ela fica internada, ela esquece tudo, até de se limpar, de se alimentar, como fazer tudo, né? Ela esquece tudo. E as coisas. E aí, um determinado momento, quando ela tem um mínimo, assim, que ela aprende a comer, a andar, essas coisas, o Estado, né, simplesmente larga ela lá no meio da cidade, ó, tá aqui uma passagem, se vira, tchau, né, e ela fica perdida no mundo, e assim, de novo, as coincidências, ela acaba encontrando a Lauren, né, e aí elas vão parar as duas na cidadezinha lá, então, e aí ela, até o visual dela, ela acaba adotando o visual do Jodie, né, ela fica com o cabelo amarrado pra trás, aquela camisa de botão, é igualzinho, né, então ela só vai mudar depois. Visual caminhoneira, né, vamos dizer que... Pessoal, caminhoneira era. Porra, nego uma devia imaginar cilada, que rolava uma loucura. Exatamente, nego devia imaginar que rolava mais loucuras ali com aquela ciclope ali no meio. É, mas no início eu pensei. Só que não rolava fish fuck, né? Pô, não dava, né? Puta. Ia ficar difícil, né? Bom, mas se o Jesse tava procurando um deus, ele encontra um aí nessa cidade aí, né? Odin Kinkanon. Que é o Dr. Silvana, né, cara? Exatamente. É verdade, é igualzinho. Silvana. Antes de falar dele, é interessante falar que o Jesse vira xerife da cidade, né? Ah, é? O xerife que é comprado, ele dá um jeito de sumir e larga com o Jesse, né? E aí o Jesse, porra, xerife, velho, com uma porra de uma estrela no peito, o que mais ele quer, né? Ele falou: ah, tudo bom. Beleza, então, né? É xerife, né, cara? Mas o Jesse é o único ali que tem culhões, né, cara? Pra ser o xerife, pra peitar alguém, né? Mas, enfim, esse cara, ele é esquisitíssimo, né? Esse Odin Kinkanon. Já começando pela... Ele é dono de um frigorífico, frigorífico, né? De uma abatedouro de carnes lá e tal. É, frigorífico mesmo. É um frigorífico, de, né? E ele tem uns fetiches meio estranhos. No início da história você só vê ele entrando lá numa das salas de frigorífico e ficar lá meio como se estivesse, né? Gemendo. Não, de prazer. Ele gritando, né? Diga o nome. É, diga o nome. É, exatamente. É, e ninguém sabe o que é. No final é revelado. E a advogada, o cara tem uma advogada fetichista nazista, cara. É uma coisa muito normal, né? Só o Gartieri mesmo pra trazer um negócio desse, cara. E essa advogada, o Jessica era o único que peitava lá. Em algum momento da história ele chega e dá uma peitada lá neles, fala, ah, não sei quem, você não abre a boca também não, cala a boca também. Aí a mulher gamou, né, cara? A mulher ficou molhadinha. Na hora ela até fala. Orgasmo, né? É, ela porque o cara, ele tava todo sujo, o Jim Quincanon tava todo ferrado lá, porque o Jess tava colocando a cabeça pra baixo, enfiando a lixeira, o que que seja. Ah, ele diz, ah, preciso ir no banheiro. A mulher vai e vira pra ele e fala, eu também. É. Mas antes disso, a primeiro encontro dos dois, ele vai até a delegacia, né, pra explicar pro Jesse como que as coisas funcionavam lá, né? É, então ele pega aquele papinho, Jesse, tal, né? Que, eu tenho o frigorífico aqui, eu trouxe muitos empregos, e os meus funcionários têm dinheiro, vêm gastar aqui no comércio da cidade, e eu sou um cara muito poderoso, papapá, papapá. E, é claro, o Jesse mete ele pra fora, joga ele pra fora da delegacia, mete porrada em todo mundo, e aí vira uma guerrinha, porque o Quincanon lá, ele acaba fazendo um papel parecido com o Star, né? Ele fica tão emputecido com o Jesse que ele quer se vingar a qualquer custo, né? Então ele não vê consequência, ele quer acabar com ele de qualquer maneira, assim, sabe? Então começa a vir uma sequência de acontecimentos e a segunda é essa, porque o que que acontece? Ele explode um carro, né, da viatura da polícia, e aí o Jesse vai lá cobrar, e aí é onde acontece esse segundo encontro, né? Vai lá invadir a empresa dele lá, tal, né? Então, e a história no geral, fora as bizarrices do Gartienes, ela tem um roteiro bem clichêzão desses filmes de cidadezinha do interior, que é dominado por um coronel. É, isso, tem um coronelzão, domina tudo. Quem não lembra do Matadores de Aluguel com o Patrick Swayze? Isso, é. É, exatamente. Então, o ritmo da história é muito parecido, né? Aí vai entrar algumas coisas, por exemplo, tem a separação racial, né? Porque tem o bairro dos negros lá. É, aí tem um momento lá que tem um grupinho. Klux Klan. É, exatamente. Que é um grupinho de merda lá, né? O Jesse fala isso, cara, que os caras são tão fracassados quando eles chegam. Porra, olha só, cara. Por que que assim, quando resolvem fazer um grupo de supremacia branca, pegam logo os piores exemplos, né, da raça? É, e aí o Jesse e a Cindy, né? É, isso. Que é auxiliar dele lá, que é negra, né? Que tava ali só por cota, né? Mas ela, na verdade, é uma boa policial e tudo, e ele dá valor pra ela, e aí ela acaba se revelando. Ela dar outra coisa pra ele, mas aí não rola. É, não rola, porque ele tá pensando na Tulipa ainda. É, o amor dele é a Tulipa, não adianta. O Jesse dá uma de Yorick, né? É, né? Ele fala, não vou comer, não. Cara, vocês então, não são românticos, que... vocês são corrompidos por esse mundo capitalista e zombeteiro. Cara, o cara tá apaixonado. Eu não emitirei opiniões sobre isso. Caramba. Tenho certeza que André Facas, na situação de Jess Custer, agiria exatamente da mesma forma. Por isso que eu dou razão a André Facas. Só se ferrar, não sei. Você não tem amor no coração, cara. Os brutos também amam, cara. É isso aí. Acho legal nesse segundo encontro do Jess com o Quincanon é que ele chega no local, né, já chutando a porta, quebrando o nariz de um, enfiando o dedo na garganta do outro. Aí ele pergunta pra uma coroa que tá lá na porta onde é que ele, o Quincanon tá, e ela, mas o senhor não pode, não sei o que, aí ele responda, usa a palavra com ela, aí a Cindy, o que foi isso? Aí ele é um velho truque índio. E pra gente terminar de falar desse arco, que é mais um interlúdio aí no meio da história, né, eles finalmente revelam o que que o Quincanon, que obviamente ia ser batido pelo Jesse, né, ia perder o poder da cidade, como qualquer história dessas clichê, né? É, o que eles mostram que o Quincanon fazia dentro do frigorífico lá é que é um absurdo, cara. Só uma mente muito deturpada pra pensar aquilo. estrela. Puta que pariu, né? Sacanagem. Não, o Garth Ennis não vai pro céu, né, velho? A verdade é essa. É, puta que tu acha. O bicho vai pro inferno sem escala. É, você acha que só ele depois de tu gravar isso aqui, né? Não. Eu vou passar pelo menos um milênio no purgatório, assim, até pagar os pecados. Dois, porque tu gravou duas vezes. É, dois milênios, no mínimo. Cacete, velho. Então... Vocês não sabem, eu tô rezando um terço nesse momento. Olha, eu acho que você tem que rezar um terço, metade, três quartos, acho que tem que ser... Olha só, alguém tem condição de descrever a bizarrice da cena que eles veem lá? Obviamente, o alguém vai ser eu, né? Exatamente. Então, eu gostaria que todos vocês que estão ouvindo o podcast, eu gostou nesse momento, fechassem os olhos. Fecham os olhos. Então imagine o Odin Quincanão como fosse o Dr. Silvana, que é um anão careca com um óculos meio psicodélico. Imagine esse cara fudendo o que eu chamo de um golem feito com um pedaço de carne de bichos diversos. Costela de boi, perna de vaca, né? Seios feitos de perus. Perus de Natal. Ele tava literalmente... Por que que a gente tá fazendo esse print aí? É homenagem. Então, ele tava comendo o peru de Natal no sentido bíblico. Aliás, eu nunca entendi isso. Por que que você fuder é sentido bíblico? É porque... Na verdade é que quando você diz que fulano conheceu alguém no sentido bíblico, é porque na Bíblia, toda vez que eles iam fuder, diziam... Só se conheceram. É, fala, então... É, tal homem conheceu sua esposa... É, exatamente, eles falam, por isso é que existe essa coisa de conhecer no sentido bíblico. Então, o Quincanon estava conhecendo no sentido bíblico lá... Dá um golem de carne. De carne, cara. Pra você ter uma ideia... Cara, com uma peruca, né? Detalhe, tinha uma perucona. Peruca louca. Pirucona Chanel loira. Isso é tão bizarro que um momento anterior... Peraí, pra tudo. Ricardo, era o quê? Era uma peruca Chanel loira. Não, Chanel não. Não é Chanel? Chanel não, o problema não, Ricardo, olha só, o homem não sabe essas coisas não, Ricardo. É, o problema é esse. esse é o problema? Nossa, cara. Isso é todo o problema. Não, você sabe corte de cabelo. É o único corte de cabelo que eu sei, porra. Não. Isso é bichona. Ricardo. O homem não sabe o corte de cabelo. O homem vai lá e corta o de sempre. É. Não, eu corto o de sempre, cara. O homem só tem dois cortes de cabelo. Ou é curto ou é careca. É o único corte de mulher que eu sei o nome, porra. Se você falar, se você chegar pro cara e falar o seguinte, olha, passa a máquina aqui, mas corta com a tesoura, você já não tá... Aí tem que, tipo assim... Não. Tem que ter porte de arma. Tem que ter porte de arma. Tem que ter porte de arma pra poder fazer isso. TV baixa, sério. Pensando nisso, eu preciso cortar o cabelo. Pra você ver como é que isso é tão bizarro que em um momento anterior da história, até a advogada que eu já citei, sadomaso nazista que ele tinha, viu e vomitou. É, você vê, né? Até ela tem limites. Que essa cena aparece porque é o Jesse que entra no local, né? Isso. Só que um pouco antes ele é sequestrado pela advogada. E quando ele acorda, ele tá vestido lá de nazista, a mulher com a porra de uma calcinha com a suástica. Ela ia transformar ele num Führer do amor dele. Aí ela grita pra ele: me fode, caralho, muito escroto. Como é que é? Mete em mim com força, me chama de Eva. É, esposa do Hitler. Eva Braun. E aí termina o arco aí, ele despedindo-se da assistente dele, que ele não comeu, né? Mas deu um beijinho e saiu fora, não foi isso? Assim como André faz, seguindo, ele fazendo. O que André Facas faria? Aí ele pensou bem e tomou a decisão correta. Que na verdade eu sou... Beta, eu participo de Preacher, na verdade eu sou o Duke. Não é John Wayne, sou eu. Pois é. E aí tem depois um... Ele nomeia ela como xerife, né? É, não, é verdade. Na hora do beijinho ele vai lá e bota lá a estrela. Aquela estrelinha, é. A estrela de meter a mão no peitinho, todo mundo sabe. É, lógico. Né, que alguns aí usam. Mas enfim, vamos lá. Depois tem mais dois arcos. Um que é uma viagem foda dele, né? Também mais uma das viagens fodas dele, a história. E termina com o encontro dele. A gente já comentou isso no último podcast. Dreamcast, né? A gente já falou um pouco sobre esse encontro dele com o amigo lá do pai dele. O pai dele, é. Que é pra encontro, contar né? A história, que é pra contar a história do pai dele, né, no Vietnã. Na verdade, assim, o Jesse, né, na verdade termina esse ciclo do Jesse de ele se reencontrar, né? O Salvação é um arco pra ele se achar, né, de novo no mundo. Então, o que ele passa? Ele encontra a mãe dele, meio que, né, redime a mãe dele por problemas dela, ela realmente não lembrava pelo trauma. Deixa eu só falar uma cena que eu acho sensacional, que eu acabei esquecendo. Tem a cena na hora que eles estão conversando, que ela tá lembrando tal e tudo, né, que eles estão conversando na sala lá, e aí ela começa a chorar, que ela lembra do que eles tinham feito com ela lá, né, a avó dela lá, a avó do Jesse, e o Joe, o TC e tal, né, aí o Jesse chega e fala pra ela, eu voltei lá e matei todos eles, esganei o Joe até os olhos saltarem pra fora e tal, aí ela olha pra ele, bom garoto, bom menino. Isso aí. Puta, que foda, que foda. Pô, ainda bem que eu lembrei. Então, assim, ele meio que redime a mãe dele desse trauma todo, né? Finalmente enterra aí o trauma. E, cara, ele tem um negócio muito foda, que é a cena antes do pai dele ser assassinado, que ele fala pro Jesse, né? Você tem que ser um dos caras bons, porque tem muito cara mal aí no mundo. Tem bastante. E o Jesse meio que tinha esquecido isso. E esse reencontro com o amigo do pai dele, né? Conta uma história deles no Vietnã, que relembra que, tipo, você realmente tem que ser um dos mocinhos, né, cara? Assim, tá, o mundo precisa de mais mocinhos, digamos assim, né? E aí ele meio que volta a determinação dele a caçar Deus e logicamente ele começa querendo reencontrar a Tulipa, né? Na cabeça do Garth Ennis, que foi o autor da obra, na cabeça deles, Deus é responsável por todo o mal que há no mundo, que ele permite essa porra toda, e ele precisa ser punido por isso, né? Então aí ele retoma essa convicção e aí parte já pro próximo encadernado, que é As Portas do Inferno, que coleciona aí as edições de 51 a 58 na série original, né? Nas edições avulsas. Esse As Portas do Inferno, ora eu acho ele o mais parado, olha, ora eu acho ele muito foda, né? Ele foca demais na história do cara de cu, cara. O cara de cu, cara, é exemplo pra juventude, cara. Pior que é, pô, lógico. É um sonho americano, cara. Em algum momento na história, lá, o empresário filho da puta dele fala isso, né? Que ele fala, isso daí é tudo que a juventude americana precisa e tal. E você entende alguma coisa do que ele canta? Ele, porra nenhuma. O que eu acho bem bacana é que, assim, você vê como o Garth Ennis, ele realmente vê o Jesse e a Tulipa como o casal perfeito, né? Que no momento que o Jesse finalmente recobra a força de vontade dele, a determinação, tudo, a Tulipa acorda um dia, lava o rosto e fala, foda-se essa merda, não vou mais, vou sair da depressão. Ela acorda, tipo, que nem eu quando acordo de manhã, né? Faz olheira, foda. E aí ela, pô, vai procurar lá o Valium, comprimido todo lá que ela toma, só que ela não encontra. E aí acho que é nessa que ela desperta, né? Não preciso dessa bosta, vai tomar um banho, passa um batom tal, se arruma e quer ir embora. É aí que você começa a ver que realmente o Cassidy é um filho da puta. Você oscila. A sua opinião a respeito do Cassidy oscila. A hora você acha que ele é legal, até não. Aqui é o momento que todo mundo considera o Cassidy filha da puta, porque então... Ela tenta ir embora e ele não deixa. Porque aí você ainda tava naquela dúvida, né? Não, pô, o cara tá tentando ajudar, ele gosta da mulher, e tal, pô, não, talvez, né, de repente, pô, o cara acha que o outro morreu mesmo e tudo, e aí depois dessa não tem o que falar pra defender o cara. É, tipo, aí ela foda que ela mete um tirambaço no peito dele, ele voa pela janela, tá de manhã. Eu esqueci de fazer esse comentário porque a gente falou disso lá atrás e é importante retomar isso agora, mas tem um momento que ela pergunta pro Cassidy se o Jesse tinha falado alguma coisa antes. Ele pergunta, ele falou alguma coisa pra mim e tal, porque ele imaginava, né, pô, o cara tava pra morrer e ia falar alguma coisa pra ela e não falou não. Porque ele sabia, só caiu, né? ele isso que ele usa, porra, muito escroto. Ele não diz que no último momento o cara falou, não, diga que eu amo ela e tal, não falou nada disso. Mas aí... é nessa que o Cassidy se ferra, cara, que ele tá acostumado com as mulheres sempre ficando na dele, porra. A Tulipa não, a Tulipa foi dar um tiro nele. Aí nessa história, que nesse arco é que mostra como que a Tulipa foi criada, né, por que que ela é desse jeito, assim, porra, a história dela é muito foda, né, que começa conversa lá com o pai Essa cena eu acho particularmente sensacional. É, porque tá ele conversando com um monte de amigos e tal, aí ele tá no bar, assim, imagina o cara tá no bar esperando, a mulher tá grávida. Né? Pô, vou ter um filho e tal, que eu vou levar meu filho pra caçar, pra ser homem, vai pegar sua mulher. John, não sei o quê. É, aí tem um que pergunta, e se for menina? Aí todo mundo começa a rir, porra, uma menina, tá legal, pô. Porque eles têm essa cultura, né? Não que menina seja algo ruim, mas eles querem um homem pra poder caçar, pra poder ensinar as coisas da vida. Pra poder ler quadrinhos. Né? Aí é foda, porque aí ele recebe a ligação dizendo que, além da mulher ter morrido, era uma garota. Filha era uma menina. Mas aí ele não fica revoltado com isso, né? Ele vai e começa a tratar a menina, só que ele cria ela como um garoto, né? É, ele cria como um garoto. Ele ensina a tirar, a caçar, a fazer uma porrada de coisa. Ele cria, na verdade, não é que ele cria como um garoto. Ele cria a menina do único jeito que ele saberia criar, né? Ele não saberia criar ela de um outro jeito. É bom deixar claro que, às vezes, quando a gente fala assim, parece que o cara era puto quando tinha tido uma filha, não tratava ela mal. Não, ele amava a filha e tratava ela. Ele adorava ela, né? E o foda é que, por causa dessa criação dela, ela não se dava bem nem com meninos e nem com meninas na escola. Que ela gostava mesmo era de estar ali com o pai dela, caçando, pescando, fazendo coisas que eram consideradas coisas de menino. E os meninos não queriam a menina ali por perto fazendo isso com eles, né? Na escola, tipo... Não queriam uma menina participando das brincadeiras de menino. E as meninas não queriam fazer brincadeiras de menino com ela, né? Então ela ficava meio que outsider lá, renegada. É, total. Aí corta pra alguns anos depois, ela já adolescente, indo caçar com o pai. Aí o pai vai numa moita pra dar uma cagadinha. Aí nessa ela escuta lá um tiro. E quando vai ver, dois caçadores atiram no pai. Aí tá a imagem escrotona do pai com a bunda assim pro alto, com um tirambaço na cabeça, segurando ainda um papel higiênico. É, a gente pode falar um pouco aí depois do encontro aí, mostrando também um pouco da amizade dela com a Amy. Esse arco todo, na verdade, ele resume muito quem é a Tulipa, né? Porque é a única personagem que até então não foi desenvolvida, né? Ela era uma assassina, sabia mexer com arma, e todo mundo sabe, mas ninguém sabe como ela chegou nesse ponto, né? Isso. E por que ela é amiga da Amy e tal. Isso explica muito, que as duas estudaram junto no colégio interno. É legal que a Amy era a mais rica, ela era mais inteligente, mas por causa da criação dela, tudo que aconteceu, ela era meio isolada, né? Respondia professores. A Amy era porra louca, né? A Amy enche a cara numa festa e aí os caras iam se aproveitar dela, né? Isso, e estuprar ela. Isso, aí chega a Tulipa mete a caminhonete lá, aquelas duas estavam, mete a porra da caminhonete dentro do quarto, sai atirando, não diretamente nos caras, mas sai atirando dentro do quarto, porque eles estavam quase estuprando ela, né? E ela tava praticamente bêbada. Não, ela tava desacordada quase lá, os caras em cima. O engraçado é que na cena você vê a Tulipa correndo, né? Você fica, ué, a Tulipa largou a amiga lá e tal, porque ela sai correndo lá, ai meu Deus, você sai correndo. Depois ela volta com a caminhonete, entra por dentro da casa, puxa um trabucão atirando em todo mundo, puta que pariu. A Tulipa e a Amy, as duas são completamente diferentes, né, cara? A Tulipa, cara, detona todo mundo ao longo da série toda, e a Amy é toda mulherzinha, né, assim. É, ela muito mais. A Amy é uma personagem bem normal. Não, isso é legal, assim, eu acho a Amy uma puta personagem, porque ela é uma ilha de normalidade no meio daquela bizarrice toda, né? Eu encaro a Amy meio como a visão, assim, de quem tá lendo, assim, né? Porque você se identifica muito mais com a Amy do que com qualquer outro personagem dali. Então, que bom, né? Se você se identificar com algum outro, você tem algum problema sério. Aí é legal que aí, logo depois mostra também como que ela conheceu o Jess, né? Que foi naquela... Acho que a gente até chegou a comentar na primeira parte. A gente já falou disso. E a Amy, ela é completamente louca pelo Jess também, né? Eu acho que é um exagero dizer que é completamente louca, mas ela tá uma queda foda por ele. Muito forte. Ela tem atração física por ele, mas não é questão de que ela é apaixonada por ele. Tem atração física. Mas eu acho que rola muito também aquele sentimento de que a Amy gostaria de ser um pouco mais como a Tulipa, de ser porra louca, de fazer o que quer, de sair no mundo, entendeu? Ela gostaria disso e ela não não é, ela acho não é que, na desse verdade, jeito. Tem também o um lance de querer de encontrar um cara, ou de ter uma relação tipo que a Tulipa tem com o Jesse. É, na verdade, o que eu vejo mais da Amy, né, o Cassidy leva isso pelo lado mais, né, corrompido do negócio, mas a Amy, ela também inveja, na verdade, o que os dois têm juntos, né? É, assim como o Cassidy, só que a diferença é que ela tem moral, ela tem ela e o Jesse, eles falam assim, não dá, a gente gosta dela demais. Então, quer dizer, você nota que ela era a melhor amiga da Tulipa, né, e apesar de invejar o relacionamento deles, assim como o Cassidy era o melhor amigo do Jesse, também invejava o relacionamento deles, pela moral dela, pelos princípios dela, ela não deu esse passo, né, que o Cassidy deu. É verdade. Tem uma hora que a Amy fala assim, me levem junto, eu gostaria de ser um de vocês, qualquer um de vocês, né? Tanto que ela gostaria de ter aquela vida. A segunda história, sinceramente, eu acho que leva do nada a lugar algum. Não, cara, aí que tá. Na verdade, o Jesse, pelo tempo que ele passou em salvação, ele tá muito por fora dos acontecimentos, né? Cara de cu e tal. E aí é um momento que ele tá meio... É uma edição que é uma crítica foda. É, né, pro costume da América, né? Como o Garcini mesmo faz sempre. É, basicamente o Jesse andando de carro, ouvindo rádio e dando carona pras pessoas. E você encontra alguns personagens, né? Incluindo aquela dupla de detetives lá, inclusive o cara que comeu o Hairstar, né? Detetives / Michês. Detetives sexuais. E aí, assim, a parte mais foda, dois momentos muito bons, é o momento que o Jesse usa a palavra num programa de rádio. Estavam falando tanta merda no programa de rádio, tipo falando poesia e o caralho. Aí o Jesse pega e faz a participação ao vivo. Ele liga lá e fala assim, cara, vocês estão falando um monte de merda aí, um monte de frase feita. Ninguém tá falando coisa com coisa, todo mundo querendo fazer propaganda disso, de aquilo, caralho. Por que vocês não falam a porra da verdade de uma vez? Falou isso no rádio, todo mundo começou a ligar, começou a falar a verdade descontroladamente, que realmente queria, né? E a mulher começou a gritar, pinto, eu quero pinto, pelo amor de Deus, chega de poesia, eu quero uma rola logo. É muito escroto. É muito escroto. Ah, é uma puta crítica mesmo pra sociedade americana, né? Da hipocrisia, né? E ele fala também do momento, né, que a hora que ele fica persona não grata da cidade é o momento que ele entra no bar e começa a falar um monte de merda pra todo mundo, né? Só que o que levou o Jesse, um pastor, a ficar porra louca? Cara, foi um comediante stand-up. Então ele foi num show de stand-up de um cara, né, do Bill Hicks, que tava pra morrer. E assim, por ele estar pra morrer, né, com uma doença terminal, o cara, ele falava o que dava na telha dele. E isso meio que tocou o Jesse em relação à hipocrisia, né, da igreja, sobre alguns assuntos, né, que a gente vai entrar em detalhe aqui pra não levantar ainda mais polêmica. Leiam que vale a pena. Mas enfim, aí eu acho que no fim da história é quando vai acontecer o reencontro tão esperado aí de Tulipa e Jesse, né? É, porque aí a Tulipa vai lá pra casa da Amy, né, e aí ela tá lá se lamentando, dizendo que o Jesse morreu e tal, e é quando a Amy conta pra ela que ele não morreu e que ele tá indo pra lá, pra casa dela. Aí rola, né, como sempre, aquele sexo selvagem, pá, peitinho, bundinha pra lá, bundinha pra cá. Aí coitada da Amy, que ela sai, deixa os dois sozinhos, aí fica lá no bar bebendo, com cachorro, com que todo mundo. Situação merda, né, cara? Que é o momento tadinha dela, amigos, cara. Dois amigos transando no seu apartamento, você sai pra beber. Aliás, tem uma sequência totalmente escrota, né, do cara mais legal que a Amy já conheceu na vida, que o cara, ele sem querer se castrou quimicamente. É verdade. Ele foi castrado. Cara, o Garcini, ele assim, ele não perde um momento de ser escroto, cara. Exatamente. Não, cara, todas as... Eu fiquei com muita pena desse cara, mano. Oh, coitado, né, cara. Todas as mortes ou todas as merdas que acontecem com os personagens são das formas mais imbecis, assim, possíveis, né? Não tem nada assim que acontece... É igual a morte do pai da Emil. O cara tá cagando. E aí ele leva um tiro na cabeça. O Jesse, o Jesse não enfrenta lá... Da tulipa. É. Ah. Ah, da Tulipa, é, desculpa. O Jesse não manda, não manda lá o filho de sangue enfiar a katana no cu e o cara enfia, velho? É, então, é, puta, é tudo assim, sabe? É Gartiene. Ouvinte, sempre que vocês tiverem qualquer dúvida de alguma coisa que estiver acontecendo, pense, é Gartiene, pronto. Cara, você já tem a resposta. A próxima história que eu acho mais chata. Ah, é, também não curti, não. É quando o Hoover para de contar, né? Quando ele chega nos 3 milhões de grãos de areia. Lá do primeiro arco. Mas é nessa história, não. É mais à frente, em que a gente vai descobrir que o Harry Star não era o bam-bam-bam do grau, porra nenhuma, né? Ele, assim, na verdade, quando morreu o Daronic, ele se auto-intitulou Grande Pai, né? Mas na verdade não é nada disso. Tinha outras pessoas ainda de poder maior, né? Inclusive o Eisenstein, que é o cara que treinou o Harry Star. Exatamente. E ele aparece, né? E aí, lógico, o Harry Star, lógico, como todo bom vilão, surtou. Não, que ele vai querer me fuder, que agora vão ter que matar ele, cara. E ele tenta matar o Eisenstein de tudo quanto é maneira, e assim, os dois guardas do Eisenstein, que é um cara que era da Forças Especiais Russas, né? E um Rottweiler. É um Rottweiler que, assim, ele falou assim, eu não sei qual dos dois tem mais sede de sangue. Ela se chama Jezebel. É uma cadela. A cadela. Jezebel, caralho. E nisso, assim, pra fechar esse arco, você tem aí o Jesse conversando com o mendigo. Que, na verdade, é uma mulher. É uma mulher, né? É uma mendiga, mas isso a gente descobre mais pra frente. Pra falar, ouvir a história do história real, foi conhecer o verdadeiro Cassidy. E, paralelo a isso, é a tentativa do Restart de matar o Eisenstein, que, obviamente, não dá certo, né? Inclusive, com um efeito muito colateral, que é a hora que o momento que ele fala, ele realmente fala a frase que eu falei no começo do podcast, né? Depois que o cachorro come o pinto dele, ele tem que ficar com um caninho, ele fala, cara, o Armagedon pode esperar, preciso matar esse cara. É, exatamente. São duas edições, né? Que é esse arco todo aí, né? Realmente ele não é muito interessante. Acho que são três. Acho que vocês falaram três histórias, né? Que ele tava conversando com uma mendinga pra poder ela explicar quem era o verdadeiro Cassidy. Conta aí a história da mendiga, então. O que ela era e por que ela conhecia o verdadeiro Cassidy? Cara, ela era mendiga, assim. A mendiga, na verdade, era uma antiga namorada do Cassidy. Né? Ela se tornou mendiga por causa disso. Exato. Ela tratou ela mal. O Cassidy é maneiro. Né? Ele gastou todas as economias dela com bebida, com droga. É, eles ficaram deixar de pagar aluguel e tal, até que finalmente ele bateu nela. O Cassidy se prostituía, né, cara? Um negócio meio esquisito. Cara, o Cassidy se prostituía e o Cassidy chegou a chupar o pinto do proprietário do apartamento, cara. Porra, olha só que nível com esse cara, cara. Olha só com quem que o Jesse tava andando, olha, cara. Olha a merda. Ele era o traficante, né? Olha só. Tem um quadro que é específico que mostra tanto o Cassidy quanto a antiga namorada dele, todo roxo, cheio de picada de droga, tudo, né, de machucado e tal, e o Cassidy tá, inclusive, mijado. Cara, é muito escroto. É o fundo do poço total, e é isso, e é pra mostrar isso mesmo, né, que no início, quando o Cassidy começa uma amizade, tá todo mundo adora ele, o cara tá alto astral, e à medida que ele vai permanecer naquela amizade, ele vai arrastando todo mundo pro fundo do poço, mas pro fundo do poço merda total, né, cara? Que era pra onde ele tava levando a Tulipa, né? É por isso também que o Cassidy sempre emigra, né? Ele sempre tá indo pra outro lugar, né? Ele nunca fica num canto só, porque ele detona todo mundo em volta. Exatamente. Então ele tem que ir embora, né? E aí, eu vou fazer uma concessão aqui só pra falar do cara de cu muito rapidamente, porque isso é uma coisa interessante que acontece, né? O cara, o filho da puta do empresário dele, né? Ele tá fazendo sucesso, né? Só que começa a cair as vendas. Ele vai e usa a última cartada do cara que começa a cair em popularidade, né? O cara vai e liga pra igreja, cara, pra falar do Papa. E aí começa aquela história, estoura, todo o cara de cu volta a fazer sucesso, né? Vai pros primeiros lugares da parada, mas o cara de cu mesmo passa a ser odiado, né? Porque foi falado, porra, arrumar polêmica com a igreja, o cacete e tal. Como o empresário controlava ele assim, né? Tipo, quando ele se preocupava com alguma coisa, ele falava, não, toma aí uma peituda, não sei o quê. Ele ficava com a mulher lá e empresário pintava e bordava. A gente deve imaginar que muita coisa deve rolar desse jeito por aí. Deixa eu só fazer uma observação aqui, que tem três quadrinhos aqui que são muito fodas. Um é que tem o Hoover olhando pra Featherstone e tem aquele balãozinho assim de pensamento com um coraçãozinho H mais F. Aí no outro quadrinho tem a Featherstone olhando pro Star com a mesma coisa, só que as iniciais, F mais S. É. E no outro, no terceiro, tem o cocô com o pensamento do Star, tá. Uma merda, caralho, um descanso. É, Caraca, de onde o Gartiani tira essas porra, maluco? Aí, cara, é óbvio que é do cu. Facas comentou. Pode? Comentou, cara. É, ele tenta matar lá o Einstein. E a cachorra arranca. Como se o Star não tivesse sofrido bastante na série até aquele momento, né, cara? Ele fica sem pau. E a cachorra arranca, que pariu. Cara, não tem como dizer que esse cara não tem motivo pra ser puto com o mundo, cara. Não, é legal que ele até atira na cabeça lá da cachorra, mas tarde demais, né? Ela já tava com o pinto dele na boca. Já era. Nessa, o Cassid vai até a casa da Amy, né? Que ele vai pra falar com o Lima. Imagina só, cara. Imagina a surpresa do cara. Ele tá lá, crente que vai conseguir levar a mulher de volta pras bad trips deles lá e tal. E aí ele dá de cara com o grande amor da vida da mulher, que era o melhor amigo dele, que ele furou os olhos, né? É. Literalmente, né? E, porra, de cara ali, os dois estão juntos. Imagina só, né? O que deve ter passado a cabeça do cara. E aí, nessa conversa aí, que os dois têm ali naquele momento, né? Pra tentar colocar os pingos no is. Não, é legal que aí chega a Tulipa apontando já uma arma, né? Pra cabeça dele. Puta, logo depois chega a Amy também com uma arma. Todo mundo apontando a arma pra ele. Essa cena é foda. E o Jesse só encarando foda, né? E o Cassidy, como todo cuzão, vai daqueles. Vai puxar a briga, dá um soco. E o Jesse pega com uma mão só. E é o Cassidy pega, vai embora. E ele fala: cara, que porra é essa? O cara tem super força, como é que se segurou? É, então, vou precisar ir pro hospital porque eu quebrei todos os ossos da minha mão agora. É, mas na hora ele não mostra nada, né? Ele não mostra. É, não. Ele não esboça nenhuma reação. E legal que nesse meio tempo aí ele fala pro Cassidy que ele encontrou com a Jill, com a mulher, que ela contou toda a história dele, né? Tipo, eu sei quem é você. Aí, tipo, eu sei o que você fez no verão passado. É, filha da puta. E aí a gente se encaminha já pro encadernado que fecha a série, que é o arco, acho que comparado ao Guerra ao Sol, pra mim são os dois melhores arcos da série. Porra, acho sensacional. É o Álamo final, né? É, pra quem não lembra, o Álamo era uma fortaleza onde alguns soldados americanos defenderam essa fortaleza contra, se não me engano, índios, né? E os caras morreram, assim. Toda vez que você fala de Álamo, na verdade, é a última resistência, digamos assim. Na mitologia do cowboy, isso é importante a gente sempre falar. Eu não sabia que tinha um significado. Significado. É, quando a gente fala, tipo, esse aqui é o meu Álamo, esse aqui é, tipo, é a minha fortaleza onde eu vou defender, tipo, daqui ninguém é meu. As ruínas do Álamo, elas ainda existem lá na cidade. Puta, agora me fugiu a cidade. É um ponto turístico, né? Forte Mission de Santo Antônio de Valero. Texas. Então tem esse forte, né? São 1.500 soldados mexicanos capturaram o forte, mataram todos os soldados. Foi teve uma resistência. É, uma resistência foda aí. E tem essa mitologia do Álamo. E na verdade foi lá que o Jesse escolheu fazer o Álamo dele. Né, que é a última. É, onde tudo vai convergir pra ir, né? Não, e ele planejou, né? Porque aí ele manda o Cassidy pra lá, ele se encaminha pra lá, ele. Dos Santos Assassinos pra lá. Ele... Então ele planeja o ato final todo pra lá mesmo. Finalmente ele consegue convencer os Santos Assassinos, né? A entrar nessa com ele, né? E aí. Ele tentou durante a série toda, né? É, porque ele sabia que era a chance real que ele tinha, né? Vamos falar a verdade, né? É o único aliado que valia a pena. É como o santo pode ir pra qualquer lugar, né, atrás do alvo dele, ele fala, porra, vai atrás de Deus lá. Só que Deus tá escondido na terra, então o santo não vai achar ele nunca. Então o Jesse bola um plano onde Deus pode ser encontrado. Não por ele, mas pelo santo. E aí esse plano envolve o restar, envolve até o acerto de contas dele com o Cassidy. Paralelo a isso? Não, antes disso, deixa eu só fazer uma parte. Esse arco todo, como ele também é um fechamento, é legal que o quantidade, assim, do a série toda tem uma quantidade muito grande de diálogos, de flashbacks. O Gartiani sempre trabalhou muito a relação dos personagens. A gente falou muito disso na parte 1, né? Tem muito do relacionamento dos personagens, grandes diálogos, as cenas de ação são, existem, mas não são tão grandes. Os diálogos são sempre mais importantes. O relacionamento dos personagens são sempre mais importantes. Então, no fim, o Álamo também tem isso. Tem grandes trechos, e até nas edições você vê isso. Tem que ver as capas. Tem a capa, por exemplo, do Santo. Então tem uma edição, essa edição é toda focada na formulação do plano do Jesse com o Sam. Aí tem a capa, né, isso falando da edição original americana, né, tem a capa que tem o rosto do Cassidy. Então aí é todo o subtrama ali do Jesse com o Cassidy. Então tudo isso, né, vai levando, outra só com o Star. Então é essas subtramas que vão se encaixando no arco todo do Álamo, né. Exato, e assim, o Garth Ennis, ele vai edição por edição fechando todas as pontas, né? E aí eu fiquei curioso pra saber qual exatamente era a ideia. Como é que ele ia atrair Deus pra um lugar? Na verdade, a única chance que ele tinha pra atrair Deus era fazer Deus voltar pro céu. Só que Deus não poderia voltar pro céu enquanto Gênesis ainda estivesse ligado ao Jesse, porque o poder da palavra afetava inclusive Deus, né? Inclusive fala isso no início, né? Deus ficou, na verdade, ele saiu do céu porque ele ficou com medo do Gênesis, né? Exato, ele ficou com... uma criatura de tanto poder ou mais que ele. Então, como é que o Gênesis seria neutralizado? A única forma seria a morte do Jesse. E como o Jesse planejou morrer? Lutando com Cassidy, né? E depois de reencontrar a Tulipa mais uma vez, de ela saber esse plano maluco dele, de envolver o plano dos Santos Assassinos, ele deixa ela pra trás de novo. Que não aprendeu. Não aprendeu. Cara, não, mas tipo, o plano dele envolvia ele morrer. Como é que ele vai contar isso pra ela? Como é que ele vai levar ela? Até porque na última vez em que ele morreu, entre aspas, né, acabou a vida dela, né, ia ficar meio difícil pra ela aceitar isso. E assim, e aí você tem, ao mesmo tempo, o nosso amigo Cara de Cu finalmente encontrando a paz dele lá em Salvação, né? Ai, caralho. Mas é maneiro porque a Lori, como ela tem esse problema no cérebro, ela olha pro Cara de Cu e ela vê um galão, cara bonitaço. Pick James Dean, né, cara? Tipo James Dean, bonitão. Então, e aí o Jesse resolve finalmente resolver as pendengas dele com o Cassidy, depois de deixar a Tulipa pra trás mais uma vez. E aí, cara, o Reinstar, guerra total contra o Jesse Custer. Ele já tá completamente maluco já, né? Mas o Jesse atraiu de alguma forma o Star pra onde eles vão se encontrar, né? Pra onde vai ter essa batalha final aí dele com o Cassidy. Não, o Star tá sempre atrás dele, né, cara? E ele descobriu que o Custer sobreviveu, porque ele virou xerife, saiu dos altos, né? Isso. E ele rastreou o Jesse até finalmente o momento. E é muito legal que, antes dele desse momento, ele lembra as palavras do pai dele, né? Que é, basicamente, assim, fala o Duke, né? Que é o John Wayne, faz ele falar em voz alta pra ele lembrar. Né? É os últimos ensinamentos do pai dele, que é, né? Não aguente merda de idiota. Não julgue uma pessoa pelo que ela parece, sim pelo que ela é. Faça a coisa certa, porque você tem que ser um dos mocinhos, né? Porque tem muito cara mal no mundo. Que é meio que o código de conduta dele, né? Assim, depois de um papo com o Cassidy e tal, aquela história, Cassidy tentando ainda engabelar ele pra, né, dar amizade, mas o Custer tá totalmente recriminado e ele falou assim, cara, o que você pretende? Eu falei, olha, eu pretendo depois desse papo te encher de porrada. Assim, depois que a gente conversar aqui, eu vou te encher de porrada, vou virar as costas e vou te deixar sofrendo pro resto da eternidade. E ele falou assim, cara, mas eu não vou lutar contigo, cara, eu tenho super força e eu vou te matar, assim, eu vou pegar leve. E o Jesse usa a palavra no Cassidy, né, cara? Eu vou te pegar de porrada e eu quero que você lute como fosse a luta da sua vida. Os dois saem na porrada. E aí é uma porrada roots, né, cara? Aquela porrada mesmo Clube da Luta. É, exatamente. E o Jesse, cara, como ele é o melhor combatente, obviamente, né, que o Cassidy. Primeiro soco dele é pra abrir o supercílio, né? Pra abrir a testa. Pra deixar o cara cego, né? Exato. A explicação do Jesse é muito boa, cara. Porque ele... durante a vida dele, ele aprendeu a lutar. E o Cassidy, não. O Cassidy, por ter os poderes, né, por ser um vampiro, ele é preguiçoso, cara. Ele nunca aprendeu a lutar contando com a resistência e a força dele. Você não precisa aprender a lutar quando um soco teu pode normalmente já desmaiar um ser humano normal, né, cara? Então não precisou colocar muito esforço nisso, né? Essa é a desculpa que o nego fala, por isso que o super-homem não apanha de todo mundo, que ele não sabe lutar. Mas é verdade. E nesse meio tempo, a Tulipa descobre pobre, né? Que tinha sido fechado, deixada pra trás. E ela sai comando para matar, né? Ela sai armada. É, e para, eu acredito que naquele momento ela não sabia quem ela ia matar. Talvez o Jesse, talvez o Não, ela fala, né? Ela fala. Tem um trecho que ela fala, né? Ela fala que ela vai salvar a porra da vida dele e depois ela vai matar ele. Mas é muito engraçado porque, assim, enquanto ele tá dando uma surra no Cassidy, ela tá destruindo o resto do Graal ainda, né? É sobraram 20 caras tá do Graal. Com todo mundo, né? E é ela que mata o Star, né? É, da conspiração total. O engraçado é que sobrou 20 caras só. O Star tava tão puto com a vida que quando ele viu lá os dois, que ele via como amigos, né? O Cassidy e o Jess saindo da porrada, ele começa a parar e assistir como se estivesse assistindo uma peça de teatro, assim, se deliciando. E aí a Featherstone, apaixonada por ele, chega e fala: oh, mas você tá gostando de ver isso? Você é um monstro mesmo. Aí ele vai e fala pra ela: olha só, eu tenho uma cabeça que parece uma glande, uma perna só, uma orelha e um olho só, um tubinho de borracha no lugar do pau. Porra, eu sirvo totalmente pro papel de monstro, né, cara? E aí ela vai, porra, aí que ela percebe no que, por quem que ela era apaixonada, né? E ele vai e manda um tiro nela. E o Hoover aparece também, né? Aparece. E leva tiro também. Mas assim, o Cassidy é um filho da puta, porque assim, né? Ele apanha do Jesse, ele conversa, convence o Jesse a deixar ele meio que sair andando, porque ele é um dos mocinhos, né? E mocinho não faz isso. E ele acerta um soco filha da puta na trairagem, né, cara? É porque bastava um, né? Pegou um, fudeu o Jesse animal, só que o Jesse ficou todo detonado, só que o plano do Cassidy era afastar o Jesse o suficiente pro nascer do sol, né? E aí o Cassidy explode. Ao mesmo tempo que o Cassidy explode, o Sniper vai lá e dá um teco na testa do Jesse Custer. Era o plano do Star, né? Finalmente o Star fez o que ele deveria ter feito desde o início, né? E aí, né, isso é um fim da edição, o Jesse com um teco na cabeça. Na próxima edição, você já vê o Jesse sem o tapa-olho. Não, peraí, mas acontece uma coisa aí importante no momento que ele morre. Sim. É Tulipa contra o Star. É. Não, antes de... Quando ele morre, não é nesse momento que o Genesis se liberta? Isso. É, morreu, o Genesis se liberta. Quando ele leva o tiro, o Genesis se liberta. E some. Aí tem a luta entre a Tulipa e o Star, e a última página é o Jesse morto, caído no chão com a bala na cabeça. Porra, infelizmente, esse realmente é um final foda, só que eu tenho que lembrar de uma coisa, cara. Não ia fazer isso porque é anticlímax pra caralho, mas, cara, a cena em que o Star morre, ela novamente tem aquelas bizarrices, explodir cabeça e tal, mas a força de vontade do cara é tão grande que a Tulipa dá um tiro embaixo do queixo dele, né, explodindo a cabeça dele no cérebro, assim. O cara ainda teve a força de vontade de olhar pra cima e xingar, merda. E aí, a cena final realmente é essa que a gente falou. E você volta pra próxima edição com a carta que o Jesse deixou pra Tulipas, né, se justificando por que ele tá deixando ela embora, por que ele deixou ela pra trás de novo, e os dois estão no armário, em Dallas, com algumas coisas, né, pra ela se virar aí na vida. Mas porra, que porra é essa? Os dois estão conversando, se o Jesse tomou um tiro na testa. O que que aconteceu? O Cassidy barganhou com o Todo-Poderoso pra que o Jesse... O Cassidy também tinha um plano de finalmente fazer o Deus voltar ao seu lugar, né, de ser supremo, mas a única barganha que ele aceitava era: os dois tinham que escapar vivos. Subentende-se que Deus deve ter colocado o Star na direção certa, né? É verdade. Porque pro Star comparecer lá naquele momento pra poder pegar os dois em campo aberto, né, que o Cassidy levaria pro campo aberto pra poder matar o Jesse e libertar o Genesis, né? Mas eu acho que na carta ele explica a barganha pra salvar o Jesse, né? Ele não fala Ele não fala da outra parte. Só que aí é o seguinte, né? Aí você tem as duas últimas tramas, né? Que na verdade é o Jesse dando uma de cavaleiro andante e finalmente chorando, que é coisa que ele nunca fez na série inteira. É que é quando ele convence a Tulipa que realmente é porque eles estavam se separando ali por vez, né? Porque ela, ela falou que não ia aguentar mais toda vez que tivesse treta ela deixar ele pra trás. Ela era totalmente capaz e tal, e ela ficou puta com ele. Foi a prova de amor definitiva Mas olha só, foi o macho supremo pedir desculpa e chorar. Mas faz uma diferença o cara chegar montado num cavalo atrás da mulher, né, cara? O Laurentino gosta de cavaleiros, ó. Não, cara. Não. É porque o cara é o boy definitivo, como que ele ia terminar a história do lado da mocinha, cara? Cara, na boa, Leandro, eu acho que você tá... Eu ia ver o Jessica chegar de cavalo, tocando Roberto Carlos, gritando assim, cara, sou eu. Esse final do Jessica Tulip não tinha como não ser cavalgando. Porém, a gente tem o clímax verdadeiro da série, né? Isso, é. Que é verdadeiro, muito foda. Que é assim, Deus chegando, né? Todo alegrão no céu. Ou finalmente... Alegre posso, pimpão. Todo pimpão, porque eu sou um Deus amável, né? Eu consegui, né? Todo mundo vai ficar feliz, todo mundo vai se dar bem, né? Porque eu sou o Deus do bem. Eu finalmente consegui o que eu queria. Voltei agora pra amar todos vocês. E ele abre os portões do céu, tá uma porrada de anjo morto. E ele olha, ele murcha a cara dele, porque ele vê quem é que tá lá. Os Santos Assassinos. Que é o cara capaz de matar qualquer coisa. Inclusive... Deus. E esse é o plano do Jesse, né? Então, quer dizer, o Jesse conseguiu o plano dele, ficou com a mocinha e cavalgou até o pôr do sol. O Santos Assassinos conseguiu o que ele queria, que era se vingar de quem matou a família dele, senta no trono de Deus lá e fica. E aí a gente tem o final surpresa, que é, na verdade, o Cassidy, curado de ser vampiro. Né? É que ele fala assim... O Jesse tinha falado pra ele, no meio da luta lá, que quando terminou a luta, entre aspas, né, que ele depois fez a trairagem lá, ele fala, porra, Cassidy, você só tinha que ter agido como homem, né? E aí ele, no fim, a última fala do cast é justamente essa, né? Eu acho que você tava certo. Eu acho que é hora da gente, de hora de eu agir que nem um homem. É legal falar que o que se percebe é que ele sempre andava com óculos escuros, porque ele tinha olhos muito, muito esquisitos, né? Vermelho, meio esmigalhado, assim. O cara é um vampiro, né? É um vampiro e tal. E, inclusive, uma das vezes em que ele tava lá com a Tulipa e eles não estavam juntos, em algum momento ela pedia pra ele colocar o óculos, né? Porque realmente deve ser uma coisa bem na verdade, esquisita. Os olhos dele, na verdade, é olhos de quem usava muita droga. Muita droga, é. O que era bizarro, né? E ele fica meio que curado disso, né? Mostra o olho dele normal, ele joga o óculos fora, né? Tipo, como não preciso mais disso e tal. E aí a redenção desse personagem também, né? É, continua sendo filha da puta, mas, né, no final das contas, ele se redimiu. Imagina, mas agora ele vai sofrer as consequências dos atos dele, né? O que porque não agora ele não é mais um vampiro, ele não vai viver mais pra sempre, não tem mais superpoderes, etc. É, tudo leva a crer que agora ele tá no caminho certo, né? E aí acaba o Preacher, assim, num final que é, cara, totalmente humanístico, né? Todo mundo conseguiu o que queria e Deus morreu. E assim, com essa feliz frase, Natal, né? Morreu, a gente deseja um Feliz Natal a todos os nossos ouvintes, né? Natal foi ontem, né? Mas a gente tá aqui desejando um Feliz Natal, um próspero ano novo, né, pra todos, que tudo termine bem pra vocês, que tudo comece um ano bem, como terminou aí pros nossos amigos Jesse Custer, Cassidy e Tulipa, e não como acabou com Deus, né? É, cara. E se você for fazer algum pedido aí pro Papai do Céu, se você ler o Preacher, né? Não, se você ler o Preacher, já tá errado de ficar já fazendo. Já tá errado de fazer pedido. Né, mas enfim, é isso. Bom, gente, se você quer agora xingar a gente por tudo que a gente falou, todas as blasfêmias proferidas neste podcast, se você quer dizer que ficou legal pra caramba, se você quer simplesmente desejar um feliz ano novo e um feliz Natal aqui pra galera, ainda tá em tempo, né? Dia 26 hoje. Mas então, deixa aí o comentário aí no post, ou manda um e-mail pra gente pra quadrincast@quadrinho.com.br. Siga a gente no Twitter, no @quadrincast, ou curta nossa página lá no Facebook, facebook.com/quadrincast. Então é isso, Feliz Natal, galera, e até, não vou dizer aqui até o ano que vem, porque não, é o último desse ano mesmo, a gente nem tem quadrinho comenta mais esse ano. Então, feliz ano novo pra todos os nossos ouvintes, obrigado por terem nos aturado esse ano todo, e queremos vocês de volta ano que vem.